Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês devem ter encontrado aí um documento que eu coloquei online, com o nome de Influências Intelectuais que Recebi Até a Década de 90. Eu fiz isso com o propósito de tentar ilustrar para vocês uma certa técnica de absorção de influências culturais. É uma técnica que foi se desenvolvendo, por assim dizer, naturalmente, e que eu considero extremamente importante para que você, podendo reconstituir a história dos seus pensamentos, a história, da origem, da formação das suas várias ideias a partir desse complexo de influências recebidas, fundindo-se, por sua vez, com a sua experiência existencial, servisse também para você depois de modelo para a compreensão da própria história das ideias, por assim dizer, da história cultural do meio em que você está. Toda a história que nós escrevemos, toda a nossa apreensão do movimento histórico se baseia, em última análise, nos modelos que nós temos dentro de nós com relação ao nosso próprio desenvolvimento, ao nosso próprio senso de temporalidade, ao nosso próprio senso da formação da nossa consciência. É evidente que essa lista que eu coloquei aqui não abrange tudo, e também eu não posso garantir a exatidão da ordem cronológica de tudo que eu coloquei aqui, né? Mas o primeiro elemento cultural recebido da minha vida foi a liturgia da Igreja Católica, que eu decorei, na época era missa em latim, decorei por volta dos 9 anos de idade, para ser coroinha, ajudante de missa. Tá certo? Então, aquilo ficou para mim como uma espécie de modelo de tudo que veio depois. E era mais ou menos ali que as coisas se encaixavam. De modo que a primeira visão que eu tive das coisas era aquela que está na missa, quer dizer, a visão da criação, do pecado original, do nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e do juízo final. Na igreja onde eu fui educado, havia vários painéis pintados por um grande pintor brasileiro, Fulvio Pennac, com imagens do céu, do inferno, do juízo final e várias vidas de santos. E aquelas imagens se impregnaram profundamente na minha imaginação. Eu posso dizer que tudo que veio depois foi como se fosse pedaços que fossem completando, dando, como é que se diz, uma concreção àquelas primeiras imagens absorvidas, tanto do texto da missa, quanto das imagens que eu via ali pintadas, quanto do ensino que eu recebi dos padres, digamos, entre os 8 e os 10 anos, 10, 11 anos. A minha experiência na escola católica foi muito boa, não teve nada desses episódios escabrosos que as pessoas sempre costumam narrar, né? O Bruno Tolentino, particularmente, narrava que tinha sido abusado por um padre católico. Eu nunca vi nada disso, né? Os padres sempre me trataram muito bem. Havia também periódicos, espetáculos de teatro com cenas bíblicas, e eu me recordo delas até hoje. Então, eu posso dizer que a primeira influência cultural recebida foi esta. A segunda foi quando eu fiz um grupo de amigos que eram de uma família que era muito ligada em música e faziam audições semanais na casa deles. E eles tinham um tio que tinha muita paciência com a gente e nos explicava tudo direitinho, então eram longas audições comentadas. E ali eu recebi um mar de influências. Por aquela época, me caiu na mão uma descrição da Quinta Sinfonia de Beethoven, que explicava ali, tema por tema, como é que uma coisa ia saindo dentro da outra, né? Como que a coisa era montada. Dava, em suma, a ideia da estrutura matemática da Quinta Sinfonia de Beethoven. E a partir dali foi fácil eu pegar a mesma coisa em inumeráveis outras músicas, de maneira que sem ter nenhum talento musical especial, eu me lembro que as pessoas tentaram me ensinar piano durante 7 anos, com resultados os mais decepcionantes possíveis. Eu, no entanto, era um bom ouvinte de música e compreendia razoavelmente bem a estrutura das músicas. Muitos anos depois, eu conversando com um maestro, eu descrevi para ele a estrutura. Eu não me lembro bem que composição que era. Acho que era alguma coisa de Bach. E ele olhou para mim e falou: "Você estudou teoria musical?" Eu falei: "Nunca. Eu simplesmente aprendi a ouvir. Me ensinaram a ouvir como é que você pega as coisas uma depois das outras e como é que a coisa está montada." Então, esta ideia, vamos dizer, da estrutura matemática oculta, ela ficou bastante clara já naquele tempo, por meio dessa prática. Bom, eu não vou recompor a história inteira, depois vocês podem ver aqui, mas a ideia era o seguinte: à medida que eu ia absorvendo essas influências, naturalmente a gente via com muita facilidade o contraste entre diferentes perspectivas, não porque logo depois eu me meti no negócio do marxismo e durante anos convivi com o pessoal ligado à militância, logo em seguida me meti num ambiente teatral, estudando teatro com Eugênio Kuznets, depois estudei cinema e durante um tempo andei muito na órbita da psicanálise, não somente lendo os autores, mas me submetendo a várias psicanálises. Eu creio que fiz 8, né? Então, em cada uma dessas ocasiões, dessas que eu absorvi essas influências, eu não me limitava simplesmente à leitura. Eu procurava, na máxima medida possível, conviver com pessoas que estivessem ligadas àquilo, tá certo? E respirar, por assim dizer, a atmosfera daquela área cultural. Evidentemente, as áreas as mais heterogêneas e conflitantes. À medida que eu fazia isso, eu notava que eu jamais poderia compreender qualquer, receber profundamente e compreender qualquer uma dessas influências se eu me limitasse à apreensão puramente mental daquilo. Era preciso que a coisa se aprofundasse e atingisse, por assim dizer, minha imaginação, meus sentimentos. Então eu tentava absorver a coisa de tal modo que eu visse o mundo como aquelas pessoas viam. E como essas influências eram bastante contraditórias e heterogêneas, então o único modo que eu consegui inventar para me adaptar a isso foi justamente a técnica teatral do Stanislavski. Eu já contei para vocês que eu estudei um tempo com Eugênio Kuznets, sem a menor pretensão de me tornar um ator, mas simplesmente pela importância psicológica que aquela coisa tinha, né? E a técnica do Stanislavski era de uma identificação profunda do ator com o personagem, de modo que você, quaisquer que fossem os fatos relatados, as situações apresentadas na peça, você devia procurar na sua memória afetiva situações análogas, não idênticas, evidentemente, mas análogas. E esta ideia de que uma emoção vivenciada por mim pessoalmente pudesse ter uma analogia com outra emoção completamente diferente vivenciada por outro sujeito, tá certo? Mas que tivesse, vamos dizer, a mesma estrutura, a mesma ordem interna, e que isto podia ter, no momento da representação, o mesmo efeito cênico, por assim dizer. Quer dizer, você ia produzir as mesmas expressões, os mesmos gestos, as mesmas entonações de voz, né, com que o personagem tinha expressado as suas emoções, você usaria para expressar as suas próprias com o nome das dele. Quer dizer, que você tinha do personagem somente o nome, assim, o material verdadeiro era buscado em você. Então isso permitia, vamos dizer, uma identificação profunda com pessoas que ou fossem muito diferentes de você, ou que tivessem vivido experiências que em si mesmas eram absolutamente inacessíveis a você. O Eugênio Kuznets é uma personagem que me impressionou muito. Porque eu o conheci bem e, por felicidade, eu o conheci na época em que ele estava representando um dos maiores papéis da vida dele, que era o papel do pai de família na peça do Maxim Gorky, Os Pequenos Burgueses. E ele representava um pai de família, um homem honesto, muito severo, muito, muito rígido, mas que não entendia o que estava acontecendo com os filhos. Os filhos estavam mudando, porque era uma época da pré-revolução russa, né? A sociedade num maior rebuliço, os costumes, os valores mudando do dia para a noite, e o pai não entendia aquilo e ficava absolutamente chocado. E o Eugênio Kuznets era exatamente o contrário desse personagem, era um homem que entendia tudo e que não se espantava com absolutamente nada. Mas na hora que você ouvia representando aquilo, você sentia, né, a dor profunda daquele personagem que via as coisas mudar, ficava chocado e que só podia traduzir a sua incompreensão em sofrimento. Eu não sei que elementos da memória afetiva o Kuznets usou, da sua memória afetiva pessoal, o Kuznets usou para fazer aquilo, mas eu sei que funcionou barbaramente. Quer dizer, certo, todo mundo vivenciou alguma situação onde você vê coisas acontecendo e não pode compreender, e o máximo que você pode fazer é ficar chocado. Ele deve ter buscado alguma coisa desse tipo na infância dele e funcionou barbaramente. Então, aquilo me mostrou como era possível você se identificar com pessoas completamente diferentes de você, sentindo e vivenciando tudo como elas, sem que isso realmente modificasse você. Quer dizer, você permanecia o mesmo, porque para além dos elementos que o personagem apresentava, você tinha um fundo. Esse fundo permanecia neutralizado durante a encenação, por assim dizer. Mas você estava ao mesmo tempo vivenciando aquele personagem e estava, por assim dizer, observando o personagem desde uma outra profundidade que ele mesmo não alcançava, sem que você o julgasse, sem que você fechasse conclusão a respeito dele. Quer dizer, você estava. Realmente isso me mostrou o que é você assistir uma peça, o que é você ver um filme, o que é você ler um romance. É realmente como se fosse um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você sabe que está sonhando, mas nem por isso você deixa de sofrer o que está se passando, né? Sofrer de vivenciar aquilo profundamente. Então, eu fiz a mesma coisa com todas essas influências culturais. Eu as absorvi como se fossem personagens de teatro, sem julgá-las, né? Sem exercer nenhuma atividade crítica, mas ao contrário, tentando me identificar profundamente com elas, mas ao mesmo tempo sabendo que era um sonho. Isso permitia também ter, vamos dizer, uma vivência constante da distinção entre o que é o mundo das ideias, o mundo das teorias, o mundo das hipóteses e o que é a realidade vivida. Porque tudo isso se passava dentro da realidade vivida e nada disso, nenhuma dessas teorias, ideias, etc., etc., podia abarcar a realidade como um todo. Elas todas faziam parte da realidade, estavam dentro da realidade e aquilo tudo era como você vivenciar a mesma realidade desde muitos pontos de vista diferentes, sem você se identificar com nenhum desses pontos de vista. Então, tratava-se não apenas de absorver ideias, teorias ou doutrinas, mas fazer um esforço de aprofundar a experiência que estava por trás delas. Ou seja, os atos de imaginação, de sentimento, de julgamento moral, etc., etc., que estavam por baixo do que, por exemplo, um filósofo escrevia com a linguagem mais abstrata e técnica possível. Na máxima medida das minhas forças, eu tentava tratar esses autores desses livros, esses filósofos, como se fossem realmente personagens que eu estivesse incumbido de representar. Então, por exemplo, se eu estava lendo Martin Heidegger, eu acho que não há um filósofo com o qual hoje eu me identifique menos do que Martin Heidegger. Mas quando eu estava lendo, eu fazia de conta que eu era o Martin Heidegger e que eu estava tentando explicar aquelas intuições para outras pessoas, tá certo? Quer dizer, a do mesmo modo, eu digo, bom, você fazer isso com Platão era relativamente fácil, porque ele mesmo monta os seus escritos como peças de teatro, na verdade, os diálogos são peças de teatro. Então, os personagens têm uma presença muito viva, você não vê somente as ideias. Tem muitos escritos que se fizeram depois em forma de diálogo, os personagens são como se fossem abstrações, eles são representações, são alegorias de uma ideia. Mas no caso de Platão, não, você vê o personagem vivo, tanto que aquilo, eu acho que aquilo poderia facilmente ser encenado num teatro mesmo, né? Você, ninguém vai esquecer o personagem do Sócrates, o personagem do Alcibíades, o personagem do estrangeiro no Livro das Leis. Ninguém vai esquecer isso, porque são personagens reais, de certo modo, são teatro. Mas eu tentava fazer isso com todos os autores. Aliás, eu faço isso até hoje. E sem nenhum medo de me contaminar. Do mesmo modo que o ator não se contamina com o personagem, por mais que ele se identifique com ele. Mesmo porque a identificação com um personagem não é possível se não há, ao mesmo tempo, uma espécie de subidentificação com os outros personagens, incluindo com os personagens antagônicos. Quer dizer, que se um personagem não entende os outros, então acabou a peça. Quer dizer, todos eles têm que saber do que eles estão falando. Então, no teatro, o ator, ele vai fazer um trabalho de identificação aprofundada com um personagem em particular, mas ele também vai fazer com os outros personagens, não durante tanto tempo, é claro, mas ele também vai ter que compreender os outros personagens numa medida mais profunda do que o personagem mesmo compreendia. Por exemplo, se você está lendo ali o Otelo, você tem informações que o personagem Otelo não tem. Então, enquanto você, como ator, está preparando o personagem de Otelo, você vai ter que ignorar certas coisas que você, no entanto, sabe, você como pessoa real, sabe. Tá certo? Então, evidentemente, para o ator isso não é possível fazer se ele não tiver nenhuma identificação nem remota com os outros personagens também. Tá certo? Então, era assim que aos poucos eu ia articulando um conflito de ideias, um conflito de doutrinas, um conflito de correntes culturais, como se fosse uma imensa peça de teatro, na qual eu representava todos os personagens, um após os outros, ou até simultaneamente. O estado de relativa confusão em que isso me colocava não me assustava de maneira alguma, porque eu tinha dois polos de referência. Um era a própria liturgia da missa, que era uma espécie de visão completa do universo, desde o começo até o fim, e uma visão simbólica, não doutrinal. E, por outro lado, a experiência da realidade mesmo, que nenhuma daquelas perspectivas esgotava. Foi por essa época que me ocorreu uma ideia que eu entrevi obscuramente e que depois eu li com todas as letras nas obras do grande filósofo americano Josiah Royce, certamente o maior filósofo americano. Onde ele diz que o caráter mais notável, tanto da percepção humana quanto do pensamento, é a sua incompletude. Nada do que você percebe inteiro. Tudo você só percebe por um lado, dois lados, por um aspecto, outro aspecto. E, no entanto, você sabe que a coisa está inteira e que ela vai para além do que você está enxergando. Do mesmo modo, os conceitos que você forma, né, os conceitos são apenas, vamos dizer, entidades potenciais que têm a capacidade de ser representadas em entidades reais, mas que não são as entidades reais. Quer dizer, o conceito de uma espécie, por exemplo, é um mero esquema, é uma forma, né? Esta forma, ela abrange todos os membros de uma espécie só naquilo que eles têm em comum, mas não naquilo que eles têm de individual. E, no entanto, se não existisse nenhum ente individual para representar a espécie simplesmente não existiria. Então, isso quer dizer, o conceito, todo e qualquer conceito, tem o seu coeficiente de realidade garantido por algo que não está nele, que é justamente a sua encarnação em individualidades concretas. Mas ainda, o Royce dizia que nenhuma individualidade concreta é percebida na sua totalidade. E, no entanto, se você só percebesse delas o que está ou na sua percepção ou no seu conceito, você não perceberia absolutamente nada. Ou seja, todos nós estamos o tempo todo captando entidades individuais. Nós sabemos que tudo que existe, existe sob a forma de entidades individuais. Não existe presença real de generalidades. As generalidades estão, por assim dizer, só na nossa cabeça. Mas, por outro lado, essas individualidades são justamente o que nós não podemos apreender no todo. Para piorar um pouco mais, a nossa própria individualidade nós não percebemos no todo. É? A cada momento você só sabe um certo conjunto de coisas a seu respeito. Só sabe, só percebe, só pensa determinadas coisas. Você nunca pensa a totalidade. E, no entanto, se vocês recuarem algumas aulas atrás, vocês vão ver que este sentimento de individualidade, ele está presente em você o tempo todo. Então, conclui dessas observações o Josiah Royce, dizendo que se tudo que existe, existe sob a forma de individualidades, as individualidades são precisamente aquilo que nem o intelecto e nem as sensações percebem, é porque essa individualidade é de natureza teleológica, quer dizer, ela está indo para algum lugar, ela tem uma finalidade, ela está se cumprindo, ela está indo para a consecução de uma meta, e é justamente isso que faz dela uma individualidade real. Você vê que este caráter teleológico não está presente nem nos conceitos e nem nas percepções. Né? E a percepção sensível só percebe o que está presente naquele momento, você não pode perceber o que vai acontecer amanhã. Né? O conceito também, quer dizer, só contém a definição abstrata, por assim dizer, estática, das propriedades comuns a várias entidades do mesmo gênero. Então, aquilo precisamente que faz com que os entes sejam reais, que é a sua individualidade, e aquilo que faz com que nós mesmos sejamos reais, que é a nossa individualidade, isso só é apreendido porque nós temos o dom da vontade e nós estamos nos encaminhando a alguma meta. Então, esta percepção, vamos dizer, da incompletude vem junto com a percepção da meta que realiza a completude. Esta meta não precisa se realizar na vida, mas você sabe que tudo que existe está indo para alguma finalidade. E só nessa finalidade ela se completa. Por exemplo, vamos pegar um objeto mais simples. Eu estou vendo aqui uma mala. Esta mala, no momento, contém algumas coisas. Mas ela já conteve outras no passado e ela pode conter um número indefinido de outras no futuro. Ou seja, ela foi feita, ela existe para ela carregar, para ela conter tudo o que ela pode ao longo de um certo percurso de tempo até ela estragar e ter que ser jogada fora e não poder mais. Quando ela estraga, ela não pode mais cumprir sua finalidade, então significa que a finalidade está cumprida. Nós não podemos conceber nem o mais simples dos objetos, nem uma mala, né, sem esta ideia da finalidade que está, por assim dizer, embutida nela. E a finalidade é o que dá também o senso de continuidade histórica. Tá certo? Então, é neste nível, vamos dizer, da finalidade e da continuidade histórica que os indivíduos existem e é nesse nível que nós os apreendemos. Nós não os apreendemos nem com as sensações e nem com a razão. Nós apreendemos por quê? Porque nós somos seres viventes que têm um passado e que se dirigem a um futuro e que visam um estado de perfeição, de completação, por assim dizer. Quando você realiza o famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Todos nós, quando percebemos qualquer indivíduo humano, é isto que nós percebemos nele. Nós percebemos um trajeto em direção a um estado de completação. E sabemos que só nesse nível, vamos dizer, do ser completo, ele é real. Tudo que você está percebendo do indivíduo agora é só um aspecto, por assim dizer, abstrativo. Por exemplo, o indivíduo, no momento, ele tem uma certa idade, mas ele já teve outras e terá outras ainda. Se ele não for dotado da capacidade de ter idades antes e depois, ele não existe, ele é só um pensamento abstrato. E, no entanto, nós, quando vemos um ser humano, nós sabemos disso. Agora, como sabemos? Não sabemos nem pelos sentidos e nem pela razão. Então, existe uma outra modalidade mais profunda de apreensão, que é ligada ao fato de que nós mesmos somos criaturas, por exemplo, teleológicas, que nos dirigimos a algo, que buscamos um estado de completação. Então, a partir desta época, eu já percebi que o fato de eu não conseguir dizer certas coisas, de eu não conseguir descrever ou conceptuar uma certa realidade, não impedia que eu a compreendesse perfeitamente bem. Isto, para mim, foi uma descoberta definitiva. Por exemplo, quando nós conhecemos um ser humano, conhecemos profundamente alguém que a gente ama, que a gente convive todos os dias, né? Você tem uma visão muito real desta pessoa. Esta visão, na maior parte dos casos, coincide com a que ela tem de si mesma. Você compreende a pessoa tal como ela se compreende a si mesma, ao ponto de que você, em certos momentos, é ela, no sentido stanislavskiano da coisa. Quer dizer, você é capaz de sentir o que ela está sentindo, de se colocar situações, quer dizer, decisórias nas quais ela vive, saber como ela vai decidir, até tomar decisões por ela, com as quais depois ela concorda perfeitamente bem. E, no entanto, se eu tivesse que expor o conteúdo de todo este conhecimento, eu jamais conseguiria. Qualquer pessoa que nós conheçamos é indizível e, no entanto, é perfeitamente cognoscível. Vocês estão acompanhando isso aqui? Estão entendendo aí, turminha do Instituto? Então, a partir daí, eu comecei a não ligar muito, não dizer, para o conteúdo expresso das filosofias, das obras, etc., etc. Porque eu sabia que sempre por trás delas havia muito mais coisa. E que sem essas coisas que tinham por trás, aqueles escritos, aquelas palavras não faziam sentido nenhum. E sabia também que se eu quisesse compreender uma filosofia, eu tinha que preenchê-la justamente deste conteúdo indizível. Então, resultado, toda a história da filosofia, toda a história do pensamento, toda a história da cultura, começou a me parecer, vamos dizer, como uma troca de informações superficiais sobre um fundo de percepções comuns que todo mundo tinha e ninguém conseguia dizer. Ou seja, não apenas estamos todos no mesmo mundo, mas nós conhecemos o mesmo mundo, embora ele ultrapasse nossa capacidade de dizê-lo, de representá-lo ou de simbolizá-lo de qualquer maneira. Quer dizer, aquilo que foi simbolizado, por exemplo, nas artes, se você pegar todas as obras de arte que o ser humano fez desde que existe, tá certo? Obras de pintura, de teatro, de literatura, de música, tudo, é claro que isto é, vamos dizer, um fragmento infinitesimal do conjunto das experiências, né? E, no entanto, se for separado deste conjunto das experiências, começa a não fazer sentido nenhum. Então, de cara, nós sabemos muito mais do que podemos dizer. Pior ainda, nós nos entendemos perfeitamente sobre este fundo indizível. Tá certo? Então, isso aí já me apareceu no tempo do curso de teatro. Então, por exemplo, se eu fizesse alguns exercícios para eu me imbuir de um personagem, né? Então, aquele personagem continha em si muito mais do que estava escrito. Ele continha, inclusive, elementos meus, porque se eu não tivesse, vamos dizer, os pontos de analogia com o qual eu pudesse compô-lo, eu simplesmente não conseguiria montar o personagem, né? Então, todas as minhas emoções que pudessem ser usadas como pontos de analogia, pudessem ser retiradas da minha memória afetiva para compor o personagem, estavam virtualmente nele também. Embora o próprio autor da peça não soubesse disso. Mas não soubesse como. De certo modo, ele sabia. Ou seja, que o dramaturgo que monta um personagem, ele sabe das repercussões ilimitadas que a apresentação desse personagem terá na cabeça de na cabeça e no coração de cada espectador. Então, o personagem é como se fosse um núcleo, vamos dizer, de emoções possíveis que serão vivenciadas por milhões e milhões e milhões de pessoas. O autor não conhece isso explicitamente, um por um, mas ele sabe disso, ele antevê isso. Ou seja, quando ele compôs o personagem, existem no personagem duas coisas. Existe a fórmula do personagem, que é o que está escrito na peça, e existe o potencial de efeitos que isso terá sobre os espectadores ao longo do tempo. Quer dizer, tem uma coisa limitada, mas essa coisa limitada, fechada, contém dentro de si a fórmula de ilimitadas reações possíveis. E se o dramaturgo não fosse capaz de antever isso, ele não conseguiria conceber o personagem, evidentemente. Quer dizer, se você não sabe como é que um personagem será visto no palco, você não pode, não tem como descrever. Quer dizer, a antecipação da reação do público está embutida na construção do personagem. Então, claro que essa antecipação pode falhar, às vezes. Mas, em geral, quando a peça é boa, não falha, não. Tá certo? Então, se ficou claro para mim, já no tempo ali, que eu estava estudando o Stanislavski, que havia uma intensa comunicação entre experiências indizíveis. Indizíveis, mas coparticipáveis. E esse círculo de experiências já atravessava séculos ou milênios. Na medida em que nós somos capazes de entender uma peça do teatro grego, por exemplo, ou até, sei lá, do teatro japonês, do teatro chinês, do teatro indiano. Então, essa constatação, nós sabemos muito mais do que nós podemos falar. E isso quer dizer que todo diálogo filosófico, cultural, que não leva isso em conta, está apenas trocando palavras, tá certo? E não está falando sobre a realidade da experiência subentendida, então não tem valor nenhum. Então, a partir daí, eu deixei de me preocupar se as pessoas iam me compreender ou não. Eu falei, no fundo, elas todas vão compreender. Sabendo ou não, elas vão compreender. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos, todos estamos dentro do mesmo mundo, todos temos uma estrutura de existência mais ou menos similar e, mais dia menos dia, este fundo indizível aparece e as pessoas se entendem. Vocês imaginam, então, qual não foi muito mais tarde a minha reação quando eu comecei a estudar Wittgenstein, Saussure, Derrida, Todorov, esse pessoal todo que tentava, vamos dizer, reduzir a experiência humana à esfera do discurso, tá certo? E ao ponto de chegar a dizer que não existe experiência que não seja mediada pelo discurso. Ou seja, a estrutura da linguagem, ela determina e limita toda a esfera do pensar. Eu digo, não, ela limita a esfera do dizível, mas a esfera do dizível não significa nada se não existe uma intercomunicação do indizível. Tá certo? Então, se você quer que a esfera do conhecimento humano se limite ao mundo do discurso, você, em primeiro lugar, você está mentindo. Porque como é que o discurso chega até você? Ele chega por meio de ondas sonoras que afetam o seu tímpano. Isto não é discurso, isto é um fenômeno físico. Ou seja, eu nem chegaria a ter a noção de discurso se eu não tivesse um acesso direto às coisas, e se eu não as reconhecesse como tais. Por exemplo, se eu não fosse capaz de distinguir um som de uma visão, eu não poderia ter discurso. Porque quando uma pessoa me fala a palavra elefante, a minha reação é diferente daquela que eu tenho quando eu vejo um elefante. Então, esta simples diferença mostra que eu conheço, por assim dizer, a essência de som e imagem antes de poder absorver qualquer noção discursiva, antes de aprender a primeira palavra. Tá certo? E esta diferença, vamos dizer, é uma das inumeráveis percepções que ficam embaixo do nosso pensamento discursivo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os efeitos de longo prazo que toda esta escola está desencadeando no mundo hoje. Quer dizer, essa escola contribuiu para a criação de correntes de ação educacional, cultural, política, etc., que hoje praticamente dominam o cenário mundial. Mas é evidente que a minha primeira reação a essas ideias foi exatamente de tentar vivenciá-las, como eu fazia com as outras. E aí eu descobri que existia um fenômeno muito esquisito, que são as ideias com as quais você não pode se identificar existencialmente, que só podem existir na esfera da pura linguagem. Elas não são vivenciáveis porque elas não correspondem a experiência nenhuma, mas precisamente a uma negação da experiência. E foi aí que, pela primeira vez, sem esse nome, me apareceu a ideia da paralaxe cognitiva. Ou seja, eu vi que estes indivíduos, eles não estavam falando de nada que eles tivessem vivenciado, experimentado, visto, sentido, etc., etc. Eles estavam combinando ideias e palavras de tal modo a tornar inacessíveis para outras pessoas certas experiências básicas. Criavam um esquema de palavras que você entrava dentro daquilo e daí você estava separado da sua própria experiência existencial. É claro que eu fiquei muito assustado com isso na época. Eu vi que você podia pensar como Wittgenstein ou Jacques Derrida, mas você não poderia ter as experiências internas deles, porque nada dessa experiência estava colocada ali. Eu vi que o discurso, então, tinha esta possibilidade de se tornar autônomo em relação a toda e qualquer experiência. E, mais tarde, eu associei isso com aquele negócio do Hegel, que depois eu citei num artigo, onde ele diz que a maior das propriedades do intelecto humano é a capacidade de dizer não a toda a experiência, negar a totalidade e afirmar-se a si mesmo como única realidade existente. Então, o ego que nega tudo, se isola, né, e começa a tentar construir um outro mundo a partir de si próprio. Mas esse si próprio é somente o intelecto verbal, o intelecto que está raciocinante, já não é mais a pessoa viva. Então é como se fosse um programa de computador que você coloca lá uma regra inicial e ele começa a montar uma estrutura a partir daquilo. E é claro que eu vi que isso era um negócio extremamente perigoso, porque era você cortar o fio da comunicação entre pensamento e experiência. E quando você lê um sujeito desse, ele não apenas te separava da experiência dele, porque ele tinha o cuidado, vamos dizer, de se isolar completamente daquilo que ele sabia, daquele fundo, né, de conhecimento que ele já tinha, mas ele conseguia isolar você, também você, do seu próprio fundo invisível. Ao ponto de que, note bem, quando alguns desses autores percebem que existe por baixo do discurso uma série de preconhecimentos prévios, eles o explicam como resultado da transmissão cultural. Ou seja, não há mais experiência, só há discurso. Ou você tem o seu discurso agora, ou tem o discurso anterior acumulado que está embutido no senso comum. Você nunca tem experiência originária. Mas se você não tem experiência originária, como você pode ouvir o primeiro discurso? Quer dizer, como é que eu vou distinguir o que uma pessoa está falando daquilo que eu estou vendo? Se eu não fizer essa distinção, eu não posso aprender a falar? Se eu não consigo distinguir entre um cachorro, o nome do cachorro, o cachorro que eu estou vendo, e o nome do cachorro que a minha mãe diz, eu não posso aprender a falar. Então, eu vi esta negação da experiência originária permitia que esses indivíduos construíssem pseudomundos de acordo com regras que eles mesmos tinham inventado, e pseudomundos que eram tão bem construídos que você, se entrasse lá dentro, começasse a raciocinar pela linha deles, você só ia conseguir sair de lá em duas condições. Primeiro, você precisaria ter um treino lógico extremamente aprimorado para você poder desmontar aquela coisa toda. E segundo, você precisaria ter uma consciência muito clara do que é daquele seu fundo indizível de experiência. Coisa que a maior parte das pessoas não tem, justamente porque esse tipo de influência cultural é hoje predominante. Então, eu vi isso, tem uma tragédia na nossa mão. Tá certo? Eu vou dar para vocês uma ideia de até onde os efeitos disso podem chegar. Eu tenho observado várias vezes que o pessoal que é liberal, conservador, anticomunista, etc., etc., tem um solene desprezo pelos autores marxistas e jamais os lê. Tá certo? Mas o fato é que a produção de livros marxistas é enorme. E o debate interno dentro da esquerda marxista também é de uma intensidade que quem está fora não pode nem imaginar. Eles estão todo dia discutindo alguma coisa, e estão toda hora escrevendo livros e livros e livros, dando entrevistas, fazendo conferências, ensinando. Então, eu sei que ler autores marxistas é um sofrimento horroroso, mas acontece que se você não os lê, você não fica sabendo o que que eles estão tramando. E qual é a próxima empulhação sangrenta que eles vão impor ao mundo. E quando você acorda, você já está dentro da empulhação. Eles já te pegaram, tá certo? E você já está raciocinando dentro da linha que eles querem. E você já está preso, por assim dizer, dentro da armadura verbal no qual eles quiseram te colocar. Às vezes não é só armadura verbal, às vezes é todo um esquema de poder político que é imposto e você nem sabe como aquilo se criou. Mas eu, ao contrário, sempre acompanho essas coisas, né? Eu procuro ver o que esse pessoal está escrevendo, o que eles estão discutindo, o que eles estão tramando e tal. Mesmo assim, eu estou sempre atrasado com relação a eles, porque a produção deles é enorme. Então, quando eu digo que eu estou me atualizando, quer dizer, não, eu estou lendo coisas que ele escreveu na década de 90. Isso também serve, porque o que foi escrito na década de 90 está virando prática agora. Então, dá para você entender o que eles estão fazendo agora em função do que eles disseram na década de 90. Mas o pessoal, por exemplo, se você pega todas essas pessoas aqui, falam lá, discurso lá no Fórum da Liberdade, tá? Eles ignoram tudo, tudo, tudo, tudo, tudo disso. E toda hora são pegos de calça na mão. Eles são pegos em situações sociais que eles não compreendem, né? E eles procuram se aliviar disso proclamando a superioridade econômica do capitalismo, que é uma coisa que até os comunistas já sabem, tá certo? Mas o fato do capitalismo ser superior economicamente não quer dizer que a estratégia comunista de apropriação do poder político não seja não só superior a todas as outras, mas de fato a única que existe. Eu vou ler aqui uns pedaços de um livro que foi publicado em 1985 e teve uma influência enorme nos meios esquerdistas. No meio conservador liberal, nunca encontrei uma pessoa que tivesse ouvido falar desse livro, né? Então, aquele negócio do Sun Tzu, de que você precisa conhecer o seu inimigo, essa é a primeira regra, número um, que todos os liberais conservadores, né, estão infringindo. Mas vocês vão ter um pouco de paciência, que a coisa é enormemente tediosa, né? Eu acho que vou primeiro ler tudo, pelo menos as partes que eu marquei, e depois eu volto e comento pedaço por pedaço. Eu não vou ler tudo, só os pedaços que eu marquei. O livro chama-se Hegemonia e Estratégia Socialista, escrito por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Eu creio que o livro foi escrito em inglês, pois não há menção de tradutor. Na verdade, os dois são professores na Inglaterra. Então, são professores de teoria política. Você vê, quer dizer, você pega universidades do mundo anglo-americano e eles botam lá nas cátedras de teoria política, isso aqui não são provavelmente teóricos políticos, são estrategistas da esquerda. É completamente diferente, me parece, né? Então, começa a discutir o problema da hegemonia. Como deve ser, como tem de ser a relação entre entidades para que uma relação hegemônica se torne possível. Essa condição tem de ser aquela em que uma força social particular assume a representação de uma totalidade que é radicalmente incomensurável com ela. Esse é o ponto em que a noção do social concebido como um espaço discursivo se torna de importância primordial. Das três maiores correntes intelectuais do século XX, a filosofia analítica, a fenomenologia e o estruturalismo, as três começaram com a ilusão da imediatez, de um acesso não discursivamente mediado às coisas em si mesmas. Nas três, no entanto, essa ilusão da imediatez se dissolveu e teve de ser substituída por uma forma ou outra de mediação discursiva. Isto foi o que aconteceu na filosofia analítica com o trabalho de Wittgenstein, na fenomenologia com a analítica existencial de Heidegger e no estruturalismo com a crítica pós-estruturalista do signo. É também, na nossa opinião, o que aconteceu na epistemologia com o verificacionismo transicional, Popper, Kuhn e Feyerabend, e no marxismo com o trabalho de Gramsci. Mas o pós-estruturalismo é o terreno no qual encontramos a fonte principal da nossa reflexão teorética. E, dentro do pós-estruturalismo, especialmente o desconstrucionismo e a teoria lacaniana. Para o desconstrucionismo, a noção da indecidibilidade foi crucial. Reencontrando um ato de instituição política que encontra a sua fonte e motivação em nenhuma outra parte exceto nela mesma. A categoria do significante mestre, categoria do Lacan, envolve a noção de que um elemento particular assume uma função estruturante universal dentro de um certo campo discursivo, sem que a particularidade daquele elemento per se predetermine tal função. Isso permite pensar transições hegemônicas que são inteiramente dependentes das articulações políticas e não de entidades constituídas fora do campo político, como o interesse de classe. De fato, as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os interesses que elas afirmam representar. A condição da indecidibilidade estrutural é a condição mesma da hegemonia. Se a objetividade social, através de suas leis internas, determinasse qualquer arranjo estrutural, não haveria espaço para a rearticulação hegemônica contingente e nem, de fato, para a política como atividade autônoma. Muito bem. Então, a linguagem desse negócio é evidente, é uma linguagem que a gente tem uma presunção abstrativa formidável, mas a gente fala num alto nível de abstração. Alto nível de abstração que não é necessário para o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é perfeitamente traduzível em linguagem de coisas concretas, reconhecíveis à primeira vista por qualquer pessoa que jamais tenha estudado esses assuntos e que não tem a menor ideia desse vocabulário. Porém, se em vez de usar esta linguagem, o sujeito usasse a linguagem comum e corrente, ele teria de confessar que o que ele está propondo é uma empulhação monstruosa. Tá certo? Mas, para dar a ideia de que essa empulhação monstruosa não é, na verdade, uma coisa muito elevada e digna, ele tem que usar esta linguagem, não só para enganar os outros, evidentemente, mas para se enganar a si mesmo. Vamos ver agora o que ele está dizendo realmente. Vamos traduzir isto aqui para o português, claro. Ele começa, em primeiro lugar, por dizer que a hegemonia é o controle mental que uma facção exerce sobre o conjunto da sociedade, né? Mas uma facção hegemônica é aquela que não precisa necessariamente ter o poder político, mas ela é que determina a maneira como todo mundo pensa, inclusive os seus adversários. Quer dizer, ela premolda todas as reações, os debates, etc., etc., e encaminha o conjunto na direção que ela entende. Mas ele confessa o seguinte, que a condição que, para existir uma hegemonia, tem que haver uma condição tal que uma força política particular se assuma como representante de uma totalidade que é absolutamente incomensurável com ela. Ou seja, você tem um grupo, digamos, de 2.000 pessoas, e essas 2.000 pessoas representam uma determinada totalidade, digamos, o Brasil, a nação brasileira. Então, evidentemente, uma coisa é totalmente incomensurável com outra. E existem milhões de habitantes, existem milhões de correntes políticas, etc. Mas uma delas, ela fala como se ela já representasse essa totalidade, com a qual ela não tem medida comum. Então, aí você já vê de cara um elemento teatral. Quer dizer que se um determinado grupo fala como se ele fosse a totalidade, embora sabendo que não é, embora sabendo que não há medida comum entre uma coisa e outra, então, é evidente, você precisa de um certo treino teatral para você fazer isso. Você precisa fingir. Quer dizer, você finge que você representa a totalidade, a vontade da totalidade, né? Ou os interesses da totalidade. E ele diz em seguida que para que isto fosse possível, foi necessário poder conceber o espaço social todo como um espaço discursivo, um espaço de linguagem. Ou seja, não como espaço concebido, como dizia Marx, como, vamos dizer, um conjunto de esforços físicos feitos para a apropriação da natureza, como, vamos dizer, um conjunto de bens que está sendo conquistado e distribuído, tá certo? Como, vamos dizer, um conjunto de esforços humanos reais. Apaga tudo isto. A sociedade passa a ser um espaço discursivo. Não interessa o que as pessoas estão fazendo, tá certo? Não interessa a relação física entre o homem e a natureza, não interessa o processo de produção, não interessa nada, nada, nada. O que interessa é o espaço discursivo. Estão acompanhando? Vamos ver aí, pessoal do Instituto, que, né, é o meu termômetro. Então, como é que se chegou a isso? Se chegou a isso porque ele diz que as três principais correntes de ideias do século XX, a filosofia, a fenomenologia e o estruturalismo, depois ele vai citar também o marxismo e a epistemologia, começaram, no início do século XX, a buscar uma via de acesso, vamos dizer, a um conhecimento original, não mediado pelo discurso. Como dizia Husserl, é a regra do Husserl. Zu den Sachen selbst. As coisas mesmas. Nós não temos que prestar atenção nas ideias, nas palavras, no blá blá blá, blá. Nós temos que prestar atenção nas coisas mesmas, tá certo? Na realidade, tal e como ela se apresenta. Ele diz que essas três correntes, a filosofia analítica, a fenomenologia e o estruturalismo, tinham o mesmo objetivo no começo. Buscar uma via de acesso às coisas mesmas, à experiência originária, por baixo de toda a elaboração discursiva que se fez em cima dela. Mas que elas fracassaram neste sentido e acabaram descobrindo que não existe acesso direto às coisas mesmas, que só existe o discurso, que tudo, tudo, tudo que nós pensamos, nós podemos conhecer, está dentro de um campo linguístico pré-determinado. Eu, de cara, eu digo, isto é impossível. Não é que está errado, isto é impossível. É? Impossível. Porque sem o acesso às coisas mesmas, você não teria acesso ao discurso. o discurso chega a você, não como um discurso, mas chega como uma coisa, um som. E não só chega como som, isso é importantíssimo, ele chega com uma distinção entre som e coisa. A própria distinção entre o signo e um referente, um objeto, tem um signo, significado e referente. Essa distinção seria impossível se nós não tivéssemos acesso às coisas, né? Porque signo, significado e referente, vamos dizer, eles em si mesmos não são elementos do discurso. Eles são elementos pré-discursivos, sem os quais não há discurso. Ou seja, se a minha mãe diz o nome do cachorro, eu ouço o som, o nome do cachorro, eu sei que ela está chamando o cachorro, e eu sei que o cachorro não está ali, ou está ali, porque eu vejo. Eu saber essas três coisas não é uma operação discursiva, é pré-discursiva. Se eu não consigo fazer essa distinção, não tem linguagem, meu filho. E esta distinção a própria linguagem não pode fazer. Eu tenho que ser capaz de distinguir entre um som, uma intenção humana e o objeto ao qual ela se refere. No mínimo, eu tenho que apreender o som e distinguir entre o som e a intenção. Muitas aulas atrás eu contei para vocês uma coisa que eu li no livro do André Marc, A Psicologia Reflexiva, em que havia uma senhora, que não era Helen Keller, mas sofreu do mesmo problema de Helen Keller, era cega, surda e muda. Então, até os 18 anos, mais ou menos, ela vivia como um bichinho, não conseguia se comunicar nem nada. Então, tinha que ser alimentada, tinha que dar banho nela, vivia com uma coisa. E tinha uma freira que tomava conta dela, e um dia a freira, por distração, deixou uma faca em cima da mesa, e a menina agarrou a faca, não sabia o que era aquilo, mas pegou e começou a fazer gestos anárquicos com a faca. A freira, então, tomou a faca dela. E ela ficou muito braba, muito... Daí a freira pegou, fez um gesto assim, em cima da mão da menina, e a menina fez o mesmo gesto na mão da freira. E daí a freira deu a faca de novo. Daí tomou a faca de novo, fez o mesmo gesto. Fez isso duas vezes, a menina... Aquilo virou signo da faca. A partir desse primeiro signo, faca, desenvolveram-se outros signos possíveis. Mas digo você, se este gesto, se ao aprender este gesto, a menina não tivesse acesso ao gesto propriamente dito, fora de toda a referência linguística, como seria possível aprender o primeiro signo, o segundo, o terceiro, o quarto? Então, toda esta coisa de que todo conhecimento só tem mediação discursiva e que não existe o referente em última análise, não existe o objeto, como se fala, isso é uma besteirada sem fim. Tá certo? E eu considero tudo isso que os camaradas fizeram foi, se tem alguma utilidade para você descobrir certos mecanismos do pensamento humano, na prática não serve para coisa nenhuma. Então, diz ele que a ilusão da imediatez, lembra-se, é ir às coisas mesmas, pegar algum conhecimento das coisas por baixo e fora da mediação discursiva, teve de ser substituída por uma forma ou outra de mediação discursiva. Isso foi o que aconteceu na filosofia analítica com o trabalho de Wittgenstein. Na fenomenologia com a analítica existencial de Heidegger e no estruturalismo com a crítica pós-estruturalista do signo. Ou seja, depois de passar por Wittgenstein, Heidegger e Derrida, tá certo? A ilusão, chamada ilusão de imediatez, se desfez e todo mundo agora só acredita em mediação discursiva. Ora, isto se aplica perfeitamente ao conhecimento da sociedade humana. Isso significa que a sociedade humana já não pode ser vista, como havia Karl Marx, como um processo material de apropriação da natureza e da sua transformação em bens para a utilidade humana e para a distribuição dos bens. Quer dizer, Marx via esse processo material. Né? E cá entre nós, eu acho que Marx tinha razão, porque para ter mediação discursiva você precisa ter comido alguma coisa. Né? Você não pode viver de mediação discursiva. Né? Então. Ou seja, a sociedade já não pode ser mais vista como um processo material em cima do qual se criam estruturas linguísticas, culturais, etc, etc, etc. Esta base material, ela, de certo modo, já não existe mais. Só existe a mediação discursiva. Então, o próprio processo de produção passa a ser visto como uma mediação discursiva e assim por diante. Então, ele diz que isso aconteceu nessas três correntes, também aconteceu no domínio dos estudos epistemológicos graças a Popper, Kuhn e Paul Feyerabend, e no marxismo com Gramsci. Tá certo? Gramsci também vai ver a sociedade primordialmente como uma rede de discursos. E o negócio da estrutura de classe, da modalidade de modos de produção, etc., etc., recua para uma distância enorme. Quer dizer, eu nem sei por que esses caras continuam se chamando marxistas, eles continuam chamando marxistas por... Bom, já vamos ver. Você perguntar qual é a unidade, qual é o traço de unidade entre uma coisa e outra. Se um camarada afirma A e o outro afirma não A, como é que eles podem então, estar fazendo ainda a mesma coisa? Tá, vamos explicar como é que se processa esta mágica. Então, foi à luz desta verificação que eles criaram o seu conceito de hegemonia. Esse conceito foi exposto em 1985 e praticamente teve recepção universal. Umas poucas objeções, todo mundo acabou concordando com Ernesto Laclau. Concordando e pondo em prática. Então ele diz que graças a esta dissolução da imediatez e a esta instauração da superioridade absoluta do discurso, da mediação discursiva, foi possível criar a noção de que uma nova noção de hegemonia baseada em que um elemento particular, quer dizer, um grupo particular, adquire uma significação estruturante universal, sem que nada nesse grupo ou nesse elemento predetermine essa função. Ou seja, a afirmação do grupo como grupo hegemônico é arbitrária. Em Marx não era assim. Em Marx, o proletariado podia ter a hegemonia. Por quê? Porque o proletariado era quem metia as mãos na massa. O proletariado tem nas mãos as forças de produção. Então é uma relação material que o proletariado tem com a natureza circundante que pode lhe dar hegemonia, porque a relação do burguês com o mundo material é apenas simbólica. Simbólica, jurídica, administrativa, etc. Mas o proletariado tem as forças de produção na mão. Então, por isso, o proletariado tinha a condição objetiva para ele se tornar hegemônico. Aqui, segundo Laclau, não. Não é preciso que nada neste elemento, neste grupo, o predetermine como hegemônico. Porque é uma operação que se dá, agora, não na esfera material da sociedade, mas no puro elemento discursivo. Estão acompanhando? Muito bem. Então, isso torna possível pensar em transições hegemônicas que são inteiramente dependentes das articulações políticas e não de entidades constituídas fora do campo político. Você veja, em Marx, o partido era uma articulação política construída com base numa articulação extra-política, numa articulação socioeconômica, ou seja, a posição real do proletariado no processo de produção. Agora, eles não precisam mais nada disso. Porque se o campo social todo é compreendido como um campo discursivo, apenas discursivo, se a mediação discursiva encobre ou elimina completamente o referente, só há um problema: dominar o discurso. Então, um grupo pode se oferecer, se apresentar como hegemônico, ou seja, como representante da universalidade, sem que nada objetivamente o determine como tal. Então, o grupo se torna hegemônico simplesmente porque ele decreta sua própria hegemonia. E mais ainda, ou seja, esse grupo não precisa ter nenhuma característica que dependa de elementos fora da política. Por exemplo, o interesse de classe. Né? Como, por exemplo, o Partido Comunista da União Soviética, no tempo Lenin, dizia que representava os interesses do proletariado. E havia, de fato, interesses do proletariado, embora não tanto, não fossem tão reais como Nietzsche, como Lenin imaginava. Agora, aqui a frase decisiva. De fato, as articulações político-hegemônicas criam retroativamente os elementos que eles afirmam representar. Ou seja, não há nenhum interesse econômico-social objetivo que aquele grupo representa. Mas você cria o grupo hegemônico, você domina o campo discursivo e, em seguida, você cria interesses objetivos, aqueles interesses objetivos em nome dos quais você dizia estar agindo no começo. Meus filhos, o que é o Fome Zero? Notem que quando se formou uma entidade chamada PT, né, o PT era um partido de estudantes e da classe alta. Até bem pouco tempo atrás, eles até se gabavam de que as pessoas mais cultas votavam neles. E a massa ignara votava nos outros partidos, porque era um bando de manipulado. Então eles não eram partido da classe pobre de jeito nenhum. Era partido da classe alta. Né? Então, ao mesmo tempo, proclamavam ser os defensores dos pobres. Tão logo assumem o poder, eles criam, através de verbas estatais, um campo social imenso de gente que agora tem um interesse objetivo na preservação deles no poder. Esse interesse não havia antes. Não existiu antes. Né? Ou seja, as pessoas se tornam eleitoras crônicas do PT não porque pertencesse a uma classe cujos interesses o PT objetivamente representasse antes, mas porque agora se criou uma rede de interesses que os induz a sustentar no poder aquele grupo que os articulou como interesse social a partir da articulação política. Isso está em prática no mundo inteiro, gente. Se você pegar, por exemplo, uma coisa como movimento gay, vamos dizer, havia por acaso na sociedade um monte de pessoas gays que tinham interesse em chegar ao poder? Algum sujeito vai para a cama com o outro por interesse de chegar ao poder? Não. Quer dizer, não existe nada mais egoísta do que a pura busca do prazer sexual. Se você vai para a cama com um sujeito, certo? Se for com uma mulher ou for com um homem, vocês vão por interesse seu, ninguém vai ganhar nada com isso, né? Tá certo? Então, até existe uma expressão brasileira que é muito significativa, que é o sujeito que goza com o peru do outro. Isso, evidentemente, é uma expressão da impossibilidade pura e simples. Isso jamais acontece. Né? Então, até um certo momento, as práticas homossexuais eram coisa apenas do interesse individual de dois ou de três, vamos supor que você fizesse um sexo grupal. Não vai, não passa de 20, acho que mais de 20 não dá para fazer sexo grupal, né? Então, isso quer dizer, não existe um interesse objetivo numa política gay. Mais ainda, muitas pessoas que têm práticas homossexuais, elas não as têm de maneira constante, mas têm de maneira ocasional. E não tem nenhum interesse em que ninguém saiba disso. Né? Se você pegar o negócio do gay enrustido, fala que gay enrustido é 90% dos gays, ainda hoje. Então, se existe uma coisa onde não há um interesse objetivo em formar um movimento político e criar um barulhão, é gay. No entanto, aparece um grupo, começa a falar como se ele representasse todos os gays. O que que os outros gays faziam? Fugiam, porque não queria que ninguém soubesse que ele é gay. Que o movimento, como é que age aí o movimento gay? Começa a procurar os gays enrustidos e denunciá-los. Ou seja, começa a oprimir os seus próprios membros. Seus próprios membros virtuais. Quer dizer, aquele lá é gay, então ele é um militante gay em potencial. Mas ele não quer ser militante gay porque ele, militante gay porque ele quer permanecer enrustido. O que nós fazemos? Nós o denunciamos. Acabamos com a vida dele, daí ou ele cede para nós ou nós acabamos com a vida dele. Aos poucos, você vai criando uma rede de interesses objetivos. Por quê? Tem verbas, tem quotas, tem toda a proteção dada pelos movimentos culturais, tem lugares privilegiados nas escolas, etc., etc. Então se criou agora uma rede de interesse que não existia antes. Estão entendendo? Então, não é que a política represente interesses sociais pré-existentes, ao contrário. O grupo político representa o seu próprio interesse de chegar no poder, de ter o poder. E através, vamos dizer, da hegemonia, exercendo a hegemonia discursiva, ou seja, simplesmente falando em nome de uma totalidade que ela de fato não representa, ela cria hegemonia e em seguida cria os interesses sociais que a sustentam. Devemos isso a Sr. Wittgenstein, Derrida, Jacques Lacan, etc., etc. Então, hoje a política mundial é constituída disto. Então, vamos dizer, existe alguma nação no mundo que tem interesse em se dissolver e ser administrada de fora por pessoas que não a conhecem, que falam outra língua, né? E cujos interesses objetivos vão contra nenhuma nação do mundo? Tem. Mas o negócio globalista está sendo imposto nesta base. E acontece que a esta altura, o número de entidades, organizações, empresas, etc., que estão vinculadas a interesse global, já é monstruoso. Já se criaram os interesses, que retroativamente passam a ser representados pelo detentor da hegemonia discursiva. Vocês vejam o que aconteceu no negócio do aquecimento global. O problema objetivo não existe. Mas você começa a falar disso e você começa então a convencer instituições, organismos, escolas, institutos de pesquisa, cientistas a entrar naquele negócio. E daí eles criaram o quê? Uma rede de interesses. E agora essa rede de interesses não pode mais voltar atrás e dizer não, não tem aquecimento global nenhum. Ou então existe aquecimento global, mas não é de fabricação humana. Eles não podem mais voltar. Então eles se dispõem, inclusive, a arriscar suas carreiras científicas, jogar suas carreiras científicas fora, para defender esse interesse. Interesses que antes não existiam de maneira alguma. Ora, é evidente que quando a gente começa a viver numa atmosfera dessa, nós estamos numa atmosfera de hospício, evidentemente. Em que tudo virou profecia autorrealizável. Não existe mais interesses sociais objetivos que possam ser representados na política. A política se torna uma fabricação retroativa de interesses inexistentes. E tão logo se tornam, vamos dizer, existentes, eles consolidam esta hegemonia. Então, esta foi a teoria inventada por esses dois em 1985. Simultaneamente, estava lá aquela dupla, Cloward e Piven, inventando a estratégia, que veio a tomar o nome dele, estratégia Cloward-Piven, da qual eu escrevi num artigo alguns meses atrás, no Diário do Comércio. A estratégia deles era criar uma crise, criar uma situação revolucionária. Esse era o objetivo. Como fazemos isto? Então eles viram o seguinte: viram que da Previdência, a Previdência Social tinha lá uma lista, vamos dizer, direitos e uma lista das pessoas que poderiam reivindicar aqueles direitos. E os caras descobriram que das pessoas que teoricamente poderiam reivindicar aqueles direitos, apenas dois ou três estavam 2 ou 3% estavam ali na lista da Previdência. Por que que os outros não estavam? Porque não precisavam, evidentemente. Você tem, teoricamente, certos direitos, mas você não precisa. Assim como, por exemplo, eu tenho direito à aposentadoria de jornalista. Já tenho há mais de 10 anos. Mas eu não preciso dela, então não vou buscar. E não estou ligando para isso. Porque ela vai me dar muito trabalho, é muita papelada, e além disso, eles. Né, tem tanto velhinho doente aí, dá o dinheiro para eles, eu não quero. Mas ainda nos Estados Unidos, onde as pessoas têm toda essa tradição, vamos dizer, de autonomia individual, de se fazer por si mesmo, etc, etc. Então a maioria não ia. E o Claude Parvin descobriu o seguinte: se a gente conseguir pegar pelo menos 50% dessas pessoas que têm direito, mas que não estão na Previdência Social, e nós as inscrevermos na Previdência Social, a Previdência Social vai cair, porque ela não tem dinheiro para sustentar isso. E daí nós criamos uma crise social. Eles inventaram isso e fizeram. Só que agora é o seguinte: essas pessoas já estão inscritas, né? E agora elas querem mesmo esses benefícios, né? Benefícios que vão muito além da mera sobrevivência e assistência médica. Assim, olha, tá lá um sujeito perrapado, sem emprego, sem nada, ele tem direito a comprar uma casa de 240 mil dólares, financiada pela Previdência. Ele tem direito a trocar de carro todo ano. Ele tem direito a mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. As pessoas não queriam esses direitos, mas agora elas querem. Então você criou retroativamente uma rede de interesses que você no começo afirmava representar. Você não representava ninguém, era apenas um grupo de agitadores. Praticamente todas as políticas que estão em curso no mundo são deste tipo. Veja, na Inglaterra, a Previdência Social botou uma lei, botou não, não foi votada, isso é uma decisão administrativa, de que o sujeito seja muçulmano e tenha quatro mulheres, ele tem direito à pensão para as quatro mulheres. E pior, a pensão não é entregue para as mulheres, é entregue na mão dele. Quer dizer, se ele quiser torrar todo dia, ele torra. Vocês imaginam o número de pessoas que a partir daí se declaram muçulmanas para ter direito a quatro pensões? E quando esse número alcança um certo volume, temos aí um interesse montado. Agora não dá para voltar mais atrás. É assim que se faz as coisas hoje em dia. Ou seja, o número de pessoas que estão se oferecendo para resolver problemas inexistentes, para representar categorias sociais inexistentes e que retroativamente criam então os interesses que as mantêm no poder, é imenso. Vocês vejam então o efeito letal que filosofias falsas e fraudulentas têm a longo do prazo, a longo prazo, gente. Veja que nenhum desses camaradas, nem Wittgenstein, nem Heidegger, etc, etc, jamais pôde ser cobrado mediante o confronto entre o que ele está escrevendo e a sua experiência real. Ninguém lhes perguntou, por exemplo, esta pergunta que eu fiz aqui: como você tomou conhecimento da existência de discurso sem ter acesso a uma coisa em si mesma, uma coisa pré-discursiva chamada som? Ninguém, nunca perguntaram isto. E quando é a pergunta elementar, né? Quer dizer, você se examinar a si mesmo, se examinar a sua própria história, como eu estou fazendo aqui, e ver como que as minhas ideias foram chegando na minha cabeça. Claro que isso aqui, vamos dizer, eu começo só na idade adolescente, tá certo? E não estou narrando, estou só botando os nomes dos capítulos, né? Quer dizer, que se eu fosse escrever uma autobiografia intelectual, eu teria que passar por tudo isso aqui, mas teria que recuar antes, mencionar o negócio da liturgia, e antes da liturgia, outras coisas que eu fui percebendo antes, como por exemplo aqueles depoimentos que eu coloquei no blog Filósofo Mirim, né? Com o nome do Filósofo Mirim. Eu teria que saber de onde eu tirei minhas próprias ideias, desde o, vamos dizer, do substrato existencial. Essas pessoas nunca fizeram isso. Então quer dizer que elas consagraram a paralaxe cognitiva como se fosse uma obrigação. E a estão impondo como norma. Tá certo? Então, vamos dizer, a presença desse elemento profundamente desonesto, 100% fraudulento na filosofia, foi o que, no tempo que eu estudava marxismo, nada me pareceu fraudulento. Mesmo quando pareceu errado, não me parecia fraudulento. Porém, neste ponto, a coisa começou a ficar muito grave. E foi neste momento que eu perdi todo e qualquer respeito pelo establishment filosófico-acadêmico. Todo. Eu falei, não é por aí, esse pessoal não tem nada a dizer. E provavelmente tudo o que se produziu nessa esfera, vamos dizer, nos últimos séculos, está contaminado a mesma coisa e só serve para manter as pessoas num estado de alienação em relação à sua experiência real. Então, bom, então temos que buscar outra coisa, temos que ver como diz, aonde nós perdemos o fio da meada, o que foi sendo deixado para trás. Foi aí que me caiu nas mãos um livro precioso, que é Les Conditions de l'Esprit Scientifique, do Jean Forestier, As Condições do Espírito Científico. Onde ele vai observando que o progresso do conhecimento é acompanhado, par e passo, por um progresso do esquecimento, o progresso da ignorância. Ou seja, em certos momentos existe uma transição, a mutação do cenário cultural inteiro, uma mutação do debate público, de modo que aquilo que se dizia antes, não é que foi refutado, não é que foi impugnado, é que perde interesse. E você começa a falar de outras coisas. Ora, deixa eu ver se eu trouxe aqui um outro livro que eu queria mencionar para vocês, se é que eu não o esqueci. Não, não é este. Ah, achei, está aqui. Philippe Rivière e Laurent Danchamp, Linguistique et Culture Nouvelle. Linguística e Nova Cultura, publicado em 1971. Veja o que eles dizem aqui, em 1971. Duas culturas se enfrentam hoje em dia. De um lado, a cultura tradicional, aquela que se afirma ser fornecida pelo sistema escolar. Dizemos se afirma pela razão de que o sistema escolar já está profundamente alterado. Em relação àquele que ele era algum tempo atrás. Essa cultura repousa, grosso modo, sobre a distinção clássica entre uma ordem científica e uma ordem literária, mas, em princípio, com a preponderância desta última, isso se refere à França, dessa última, quer dizer, da cultura literária. Esse espírito literário que subjaz a toda a linguagem dessa cultura empresta seus modelos da filosofia tradicional, da literatura e do sistema clássico das artes, pintura, teatro, música clássica, etc., etc. Do outro lado, temos a cultura nova, extraescolar, cuja infraestrutura está diretamente ligada à revolução tecnológica e científica. Essa cultura, em pleno desenvolvimento, cria seus modelos num novo sistema das artes: cinema, história em quadrinhos, design industrial, música pop, arquitetura, urbanismo, etc. Ora, na época, ela empresta, aliás, suas técnicas de pensamento da linguagem das ciências, das matemáticas modernas, da física, biologia e ciências humanas. Esse enfrentamento de duas culturas, de duas linguagens, abre uma verdadeira crise que só a geração moldada desde a infância pelos mass media vive existencialmente em seu nível mais significativo. Ou seja, você tem uma crise, mas só o pessoal que já está dentro da nova cultura percebe o conjunto na sua maneira mais significativa. Eu digo, ora, mas se você entra dentro de um novo campo cultural, você perde de vista o anterior. Não é que você está acrescentando, não, você está trocando. De repente, as pessoas são formadas de outra maneira, com outra linguagem, com outros critérios, criados desde produtos muito recentes, que não foram testados ao longo das gerações, né, por exemplo, a cultura anterior, constituía-se na base de modelos que o tempo havia testado. De repente você pega, por exemplo, temos aqui a lógica matemática e a história em quadrinho. Olha, eu encontrei no mundo do academismo científico tantas pessoas que tinham alta formação científica, mas cuja leitura literária realmente constituía de histórias em quadrinhos. Né? E que acreditavam realmente estar vivendo dentro de uma atmosfera de nova cultura. Só que tem o seguinte: a cultura anterior havia se tornado incompreensível para eles. Né? Então, é destes processos que o Jean Forestier estava falando. E, de repente, você tem uma substituição e um total esquecimento, de modo que você não é capaz sequer de relacionar o que você está vivenciando, né, com a situação anterior, da onde aquilo proveio. Ou seja, a sensação de nova cultura e a sensação de progresso científico é obtida, de progresso cultural, é obtida à custa do esquecimento sistemático das origens da própria situação na qual você está vivendo. Então, note aqui. Para os jovens que notam uma defasagem completa entre a sobrevivência oficial de uma linguagem, de uma cultura peremptas, e daquilo que tende a desenvolver, tende a se transformar no ambiente, novo ambiente, trata-se de trabalhar para substituir uma problemática morta, igual inadequada à nova realidade, por uma problemática cujo critério de validade se torna a sua adequação ao real. Pera, adequação ao real quer dizer adequação à nova situação. Então, por que que a problemática anterior está morta? Porque nós estamos vivendo dentro de uma outra. Então, agora só vale, aquilo que seja adequado à nova situação que nós mesmos criamos. O que que é isso aqui? É a hegemonia da mediação discursiva. De novo. Ou seja, nós criamos um novo campo discursivo, esse campo discursivo passa a se tornar a atmosfera na qual nós vivemos realmente, né? E daí nós só dizemos que vale. Que só valem os produtos culturais que são adequados à nova situação, que nos permitem expressar o que nós estamos vivendo dentro da nova situação. O que é isso? É um progresso do conhecimento? Não, isso é um esquecimento, isso é uma neurose. Isso é uma doença, evidentemente. E, no entanto, o Thomas Kuhn, no livro Estrutura das Revoluções Científicas, ele mostra que todas elas se passam exatamente assim. Só que ele acha isso maravilhoso. Eu digo, por quê que você criar repentinamente uma nova situação discursiva, tornar essa nova situação discursiva uma pressão real sobre você, e agora ter que criar novos produtos discursivos para expressar a nova situação e ter que esquecer rapidamente a velha, por que que isto é um ganho? Por que que isto é um progresso? Não podemos saber. Porque só é possível progresso se você tentar comparar com o que havia antes, mas não comparar desde o ponto de vista da nova situação. Então, anos atrás, eu fiz aquela conferência na Unesco, os mais. Vejam que lugar que eu fui fazer essa conferência. Meu Deus do céu, né? Isso aí é pregar o evangelho num bordel, né? Eu fiz a conferência dos mais excluídos dos excluídos, em que eu dizia que é muito fácil você enxergar o passado desde o ponto de vista do seu presente. Mas será que o passado não tem nada a dizer sobre você? Então, quando nós fazemos este experimento mental, né? E olha, eu sei tudo que o pessoal está dizendo de Platão hoje, mas o que Platão diria do que eles estão fazendo agora? Você com frequência descobre que os intérpretes atuais de Platão estão entendendo Platão menos do que ele entenderia a eles. De que ele cria conceitos, cria esquemas, que permite explicar o que eles estão fazendo, quando eles não conseguem explicá-lo. Essa experiência eu tive inúmeras vezes na vida. Por exemplo, toda essa questão da arbitrariedade do signo, que é o dogma número um da linguística moderna, inaugurado pelo Ferdinand de Saussure. Não há ligação intrínseca entre o signo e o significado, muito menos com o referente. Né? Essa questão já era discutida no Crátilo de Platão. E era discutida de tal modo que você chegava à conclusão seguinte: alguns signos são arbitrários, outros não. que é uma solução muito mais adequada do que você proclamar dogmaticamente a arbitrariedade do signo e continuar raciocinando a partir daí. É isso. Então, a questão, por exemplo, do simbolismo natural me ocorreu, a pergunta sobre o simbolismo natural me ocorreu aí. Se todo signo é arbitrário, então todos os símbolos que aparecem nos ritos e nos mitos das várias religiões, das várias culturas, têm que ser arbitrários. Mas será que todos são arbitrários? E eu descobri que tinha um signo que não podia ser arbitrário, um símbolo que não podia ser arbitrário de maneira alguma, né? Que era o símbolo do Sol tomado como significador da inteligência do conhecimento, ou da consciência, de modo geral. Por quê? Quando não havia luz elétrica e não havia ainda um domínio amplo do fogo, quando tem sol as pessoas veem e quando não tem as pessoas não veem. Então, isso quer dizer o seguinte, que o sujeito tomar consciência de que ele vê é, neste caso, instantâneo com ele tomar consciência da presença da luz solar. Não é que ele toma consciência de uma coisa e toma da outra separado. Não, as duas coisas são a mesma. É? Então, isto é um exemplo de signo natural, universal. Olha, se existe um signo natural universal, claro que existem outros, né? Então os signos não são arbitrários. Você não vai ver em parte alguma o sol significando a ignorância, ou as trevas. Então, justamente esta questão, vamos dizer, do simbolismo natural, foi o que mais me chamou a atenção nos estudos de astrologia e alquimia. Falei, bom, aquilo é um imenso sistema de símbolos, tá certo? Que está, vamos dizer, mais ou menos uniformemente presente em todas as culturas, então aquilo certamente é uma chave preciosa para o entendimento de todos os simbolismos culturais do mundo. Porque nós estamos todos dentro do mesmo sistema solar, vemos os mesmos planetas, vemos os mesmos ciclos, vivemos dentro da mesma temporalidade astronômica. Então, e esses estudos, então, me abriram para a ideia de que, uma ideia que depois eu ia encontrar em Schelling, de que, de fato, nós vivemos dentro de um imenso campo discursivo, mas esse campo discursivo não é o universo da cultura, né? É o universo propriamente dito. Quer dizer, não existe um elemento na natureza que se esgote em si mesmo. Vamos voltar um pouco ao negócio do Josiah Royce. Eu não posso captar uma única individualidade, a individualidade do mosquito ou de uma folha, nem pelos meus sentidos e nem pela razão. Então, como é que eu sei que uma folha não é a outra folha? Como é que eu apreendo da folha a sua individualidade? É porque a presença física dela e o conceito que eu tenho dela simbolizam a existência real dela no tempo e no espaço. Existência real que não é acessível a mim, que eu não posso conhecer como a totalidade, mas que eu, de certo modo, conheço, porque conhecer qualquer coisa é conhecê-la assim. Se eu não apreendo a individualidade, nada aprendi. E, no entanto, eu não consigo explicar para mim mesmo como eu apreendo a individualidade. Então, para mim estava claro que não existe, em todo o campo do universo que está acessível a nós, nenhum ente que não seja por si mesmo um símbolo da sua história inteira, da qual fazem parte muitos outros objetos. E daí, vamos dizer, a famosa ideia do Leibniz, da mônada. Quer dizer, cada singularidade é uma mônada que contém na sua estrutura tudo aquilo que a aproxima e separa de todas as outras individualidades. Ou seja, uma folha tem em si todas as diferenças que a separam de todas as outras folhas e que a tornam idêntica a elas no que diz respeito a espécies, a espécie a que pertence. Esse sistema de semelhança e diferença está inteiro dentro de cada ente. Então, cada ente simboliza a seu modo o universo inteiro. Então, nós estamos realmente dentro de um imenso campo discursivo, mas não é o discurso humano. O discurso humano não tem esse poder que esses idiotas estão vendo. O discurso humano só é possível porque existe em volta, né, o discurso da própria natureza, que não é, vamos dizer, um invento literário. Aí eu me lembro do trecho, famoso trecho, né, do Jorge Benanos, no livro L'Imposture, no qual ele vê que foi preciso o ser humano decair muito, se degradar muito, até o ponto em que os poetas, em vez de captar esse discurso da natureza, usam os entes da natureza como símbolos postiços dos seus próprios sentimentos ocasionais. E se torna, então, vamos dizer, a natureza se torna um instrumento da expressão da subjetividade do seu fulaninho, que foi corneado pela mulher, ou que perdeu o emprego, né? Então, eles, olha, chegou no último grau da babaquice universal. Não, o último grau não, ainda tinha este outro grau, que é fazer, vamos dizer, do discurso humano, do falatório humano, da tagarelice humana, a única realidade. Quer dizer, o império da mediação discursiva. Vocês viram aqui, eu coloquei essas coisas aqui em linha para vocês verem como toda a minha biografia mental, por assim dizer, ela me conduziu, vamos dizer, a entender esta coisa e entender a sua total malignidade. Eu preciso de uma vida inteira para isso. E é evidente que de tudo que eu consegui explicar até hoje, eu só disse um milésimo do que eu percebi. Né? Mas eu não preciso explicar tudo por quê? Porque vocês podem perceber as mesmas coisas. Mas o modo de chegar a percebê-las é exatamente este que eu disse, quer dizer, você absorver essas influências uma por uma, como um ator que absorve as características dos seus vários personagens e as representa, vamos dizer, com total sinceridade, sem se deixar modelar por ela. Quer dizer, ele desenvolve, para cada personagem que está representando, ele desenvolve uma nova área da sua personalidade, mas esta área não esgota tudo, ele tem outras áreas, que são outros personagens, né? Então, foi justamente aí que eu achei que eu estava realmente preparado para absorver em profundidade as obras de alguns grandes filósofos, que eu já tinha lido superficialmente antes, mas que falou, mas agora vamos fazer a coisa a sério. Então, aí foi aí que eu fui estudar seriamente Kant, Descartes, Fichte, Schelling, Hegel, Leibniz, Husserl, etc., etc. Agora, veja, o mar de influências culturais que eu tive que receber antes, para daí eu poder montar na minha cabeça um personagem chamado Kant, outro personagem chamado Descartes, etc., etc. Não é só entender os textos, não. Eu, na outra aula, expliquei para você que entender os textos é um milionésimo, porque se você não consegue apreender a percepção que o sujeito teve, real, você não entendeu o que ele está falando, você entendeu somente o texto. E daí você pode até, vamos dizer, principalmente se você leu, se imbuiu de Wittgenstein, Saussure, Lyotard, Derrida, etc., etc., você, na hora que apreende o texto, você diz, bom, só tem texto no mundo, tudo é texto, então se eu sei o texto, eu sei tudo. Então vamos fazer uma pausa aí. Então, antes de começar aqui as perguntas, tem um item que eu prometi explicar na aula e não expliquei. Você estuda a história, evolução do pensamento marxista, você vê que você vai da afirmação de uma objetividade científica absoluta, ou seja, Marx acredita estar descrevendo a sociedade como ela realmente é, partindo de uma base material, que é a apropriação da natureza e sua transformação em bens pelo ser humano, e após um século e meio de evolução, chegamos ao ponto em que não há mais objetividade nenhuma na sociedade, não há base material alguma, que é apenas a sociedade concebida como um universo de discurso. Tá certo? E perguntamos o que pode haver de comum entre uma coisa e outra. Ora, é muito simples. O que há de comum é, primeiro, a inversão revolucionária, e, segundo, o fato de que, como eu já afirmei inúmeras vezes, ao longo do movimento revolucionário não se pode encontrar nenhuma unidade no nível dos discursos ideológicos, e nem mesmo das propostas concretas. O que se encontra é, vamos dizer, a unidade da lógica interna da coisa, baseada nas três inversões, e, evidentemente, o fato de que a própria história do Partido Comunista e de outras organizações revolucionárias confirma o que está dizendo aqui o Ernesto Laclau, que é a criação, vamos dizer, retroativa de um interesse que a sustenta. Você imagina, por exemplo, o número de pessoas no mundo cuja sobrevivência, cuja subsistência, cuja função profissional, cuja posição na sociedade, etc., etc., depende da organização revolucionária. É uma multidão inesgotável. Quer dizer, se caísse o movimento revolucionário, todas elas iam perder emprego, iam perder sua posição social. Quer dizer, não podem mais viver sem isso. Quer dizer, e por isso mesmo, a necessidade de autojustificação leva os indivíduos a esse extremo, como você vê no Ernesto Laclau, e às vezes pior ainda. Esses dias eu estive lendo aí um livro que é uma longa entrevista com Antonio Negri, que é provavelmente o maior cérebro do movimento revolucionário atualmente, né? E o livro está aqui, Goodbye, Mr. Socialism. Você vê agora, nem o Fidel Castro é socialista mais, né? E eu vi o seguinte: existem duas maneiras de você mentir, ambas igualmente eficientes, mas em planos diferentes. Uma é o seguinte: você fala 500 verdades, bota uma mentirinha no meio que o pessoal engole, colocando a credibilidade do resto, porque não examina. Esta coisa funciona como um vírus, quer dizer, uma coisa pequenininha, né, mas que bem colocada acaba gerando efeitos grandes a longo prazo. E existe outra. Vamos dizer que isso aí seria, vamos dizer, a contaminação. Existe outro, um processo chama-se contaminação, outro processo chama-se intoxicação. Intoxicação é quando você fala tantas mentiras ao mesmo tempo, tantas, que o cérebro do ouvinte não consegue acompanhar, acaba aceitando aquilo, vamos dizer, por uma espécie de efeito avassalador. E eu vi, na entrevista do Antonio Negri, ele mantém a média de pelo menos 3 mentiras por página, mas mentiras gravíssimas. Que você, para você desmentir cada uma, você precisaria escrever 10, 15 páginas, para você provar que ele está mentindo. Então, ele conta, vamos dizer, com a dificuldade de contestação. São mentiras difíceis de você desmontar. E ele coloca uma e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Então, isso aí, vamos dizer, é o efeito, vamos dizer, da intoxicação. Você fica intoxicado com aquela coisa e você não consegue reagir àquele conjunto. Esse pessoal usa abundantemente as duas formas, mas, evidentemente, a curto prazo, a intoxicação funciona mais. Não é isso? Então, o movimento revolucionário, ele é uma exemplificação disto, que, em parte, eu posso dizer que essa análise do Ernesto Laclau se baseia, ou não é que ela se baseia, ela projeta a estrutura do próprio movimento revolucionário no restante do mundo social. Quer dizer, o movimento revolucionário, de fato, funciona assim. Ele sempre foi, desde o tempo de Karl Marx, ele já era isso que o Laclau está dizendo. Ele era, vamos dizer, a efetivação, vamos dizer, de uma hegemonia discursiva e a criação retroativa do interesse que a sustenta. Sempre foi isso. Só que não dizia que era isso. Dizia que era outra coisa. Agora, o que ele fez foi esclarecer o movimento revolucionário para si mesmo, de modo a incrementar a sua eficiência no instante em que, em 85, ele parecia estar caindo, estar se desmantelando todo quanto é lado. Mas, graças à inoculação desta nova estratégia, ele pôde se levantar. Quer dizer, os escrúpulos marxistas que as pessoas, que o movimento revolucionário ainda podia ter, no sentido de acreditar que ele se baseia em interesses sociais pré-existentes, foram jogados para o lixo. Não precisa ter interesse social nenhum, não precisa ter classe social nenhuma. Quer dizer, o movimento revolucionário funciona independentemente da estrutura de classe. Ele não tem nada a ver com a estrutura de classe. Ela sempre, no começo, foi um pretexto que ela usou, mas agora não precisa nem mesmo usar esse pretexto. Quer dizer, pode usar da boca para fora para os outros, mas internamente eles sabem que eles não representam interesse social nenhum, mas que, ao contrário, eles têm que criar esse interesse social. Aqui, Ulisses Papa, ele manda várias perguntas. Eu vou responder a primeira e a quarta, porque elas são muito pertinentes e uma tem muito a ver com a outra. Ulisses Papa, então, coloca aqui quatro perguntas. Eu vou responder só a primeira e a última. Ele diz: asseveraste que é um momento em que a alma imortal constata que ela vale mais do que toda a história universal em seu conjunto, capaz de abrangê-la e transfigurá-la. Pertence a essa mesma espécie de certeza, aquela revelada pelo seguinte trecho do Upanishad, evocado por Schopenhauer: sou todas essas criaturas em conjunto e fora de mim não há nenhum outro ser? A resposta, Ulisses, é não. É não, porque a alma imortal não é tudo. Ela é muito, mas ela não é tudo. Em primeiro lugar, ela não é as outras almas imortais. As almas imortais se distinguem pelo que umas sabem e outras ignoram. Tá certo? E segundo, elas não são Deus. Tá certo? Deus continua sabendo muito mais do que elas. Quer dizer, há uma diferença entre a mera imortalidade e a eternidade, é uma diferença efetivamente imensurável. Tá certo? As almas imortais conservam a sua individualidade. Isso é muitíssimo importante. Elas não se dissolvem num todo, elas não se transformam em Brahman. Quer dizer, nesse ponto, a metafísica hindu está definitivamente errada. Isto não existe. Quer dizer, essa dissolução final no Brahman não existe. Quer dizer, a criação das almas imortais é uma decisão irrevogável de Deus. Quer dizer, é um ato de vontade pelo qual ele institui você e não desfaz mais. Pode te mandar para o inferno, mas não vai te desfazer. Mesmo no inferno, você vai continuar existindo. A alma imortal, ela transcende a história inteira pela sua duração. Isso significa que, do ponto de vista da alma imortal, a história inteira pode ser vista como se fosse um capítulo. Tá certo? Ademais, vamos dizer, não só esses depoimentos de pessoas clinicamente mortas, mas também os depoimentos obtidos pelo outro lado, pela outra técnica da parapsicologia, todas elas mostram a consciência de individualidade, mostram a consciência das outras individualidades, as pessoas que o indivíduo conheceu, ele continua conhecendo e reconhecendo, tanto aquelas que estão mortas como aquelas que estão vivas. E, em suma, você não se desfaz, você não se dissolve. Né? Agora, a diferença fundamental... Antes de eu explicar isso, eu vou ler a segunda pergunta, que tem relação exatamente com isso. Eis anexo uma pergunta de Benozzo Gozzoli, do 400 italiano. Mostra o triunfo de Santo Tomás de Aquino na disputa com Averroes. Né? A disputa com Averroes foi justamente em torno disso, porque Averroes dizia que o intelecto a gente é um só para todos os seres humanos. Quer dizer, existe o intelecto potencial que está em cada um, mas tem o intelecto agente que é o mesmo. Tá certo? Então, isso aí era como se fosse uma visão hinduísta, entre aspas. E Santo Tomás demonstrou que não é assim. Isso é fundamental para compreender esta diferença que eu estou falando entre a alma imortal e a absorção no Brahman. Marra Signorelli pergunta: quando o sujeito tem a consciência da sua alma imortal e por algum motivo se revolta contra isso, se revolta contra o seu júbilo e contra Deus, não seria isso o próprio princípio revolucionário? E não seria isso o início de toda a mentalidade revolucionária? Mas sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, o problema não é, vamos dizer, a revolta ocasional, a desobediência ocasional que todos nós temos durante a vida terrestre. Não é a desobediência da sua, por assim dizer, da sua alma empírica. É a revolta fundamental, estrutural e irrevogável da alma imortal contra Deus. É isso que é, coloca o sujeito no inferno. Meu. Por isso que diz que só vai para o inferno quem quer. Quer dizer, é quando a sua própria situação, vamos dizer, de alma imortal não é aceita. O indivíduo quer ser alguma outra coisa a mais. Provavelmente ele quer ser isto aqui, aquele. Quer ser o Brahma, né? Então, aqui, Victor Madeira. Não é bem uma pergunta, mas um alerta àqueles que, como eu, tenham passado pela mesma situação. Eu assisti a aula 65, a história dos maus exemplos, e por ser tema pertinente, parei para dar um estudo, ler o seu estudo Consciência e Estranhamento, Descartes e a Psicologia da Dúvida, parte 2. Aqui, por uma linha, certas passagens exemplificam o que acontece conosco quando temos contato com o alvo do professor, e maravilhados saímos reproduzindo suas conclusões como se nossas fossem, sem ter a capacidade para justificá-las. O curso entrou em outra fase, sendo necessário, creio, atentar para as orientações contidas naquele estudo, sem as quais será difícil avançar. Daí ele cita aqui do estudo. Já no esforço de conhecimento teorético, ao contrário, não adianta termos a conclusão. O que precisamos é da completa justificação da conclusão. Note bem, quando eu digo completa justificação, não quer dizer um argumento inteiro. Quer dizer uma compreensão do trajeto interior inteiro que leva àquilo. A simples argumentação não basta, mesmo porque a argumentação pode, você pode inventar na hora. Eu já tive experiências várias vezes. Quando você pergunta a uma pessoa qual é, da onde você tirou uma certa ideia, uma certa crença que você tem, né? Qual é a origem disso? O indivíduo responde, e a resposta normal seria contar uma história. Eu li isso, eu passei por aquilo, me disseram aquilo, eu senti aquilo outro, papai, daí cheguei a essa conclusão. Em vez de contar a história, o indivíduo responde com uma argumentação, com uma justificação. Então, você conhecer a justificação não é tudo. Tem que conhecer o trajeto inteiro. Por isso mesmo é que, evidentemente, a investigação filosófica progride muito mais lentamente do que qualquer outro esforço cognitivo humano. O meu falecido mestre, o professor Stanislaw Ladzan, chamava isso a reflexão completa. Quer dizer, o que ele chama de reflexão completa é você rastrear um conhecimento desde as suas primeiras origens. Né? E esse é o fundamento, por assim dizer, da credibilidade do conhecimento. Ou seja, a reflexão completa refaz tudo. E eu acrescento que enquanto fazemos isso, não estamos nos desidentificando do conhecimento, mas ao contrário, estamos assumindo cada vez mais. Daí continua a citação. Num curso de filosofia que pretenda ser efetivamente um curso de filosofia, e não somente um curso sobre filosofia, não é importante só o conteúdo que o professor está transmitindo, mas o exercício do caminho que ele está trilhando, o seu modus operandi. É precisamente isso. Você vê que foi uma coincidência você apresentar essa pergunta, né? E justamente no momento em que eu estou aqui refazendo parte da minha autobiografia intelectual como uma espécie de esquema, quer dizer, uma macro-reflexão completa. É claro que esse conjunto ele não é reprodutivo, eu não vou conseguir escrever tudo isso, contar tudo isso, mas eu posso dar uma ideia aproximada do que foi e de qual é o processo de absorção profunda da coisa, que eu, então, para isso usei como modelo o negócio do Stanislavski. É claro que eu já fazia isso antes de aprender a técnica do Stanislavski, mas ela me deu a expressão formal do que eu estava fazendo. Quer dizer que ler e estudar uma filosofia é exatamente como, como dizia ele, a criação do personagem. E esse personagem, evidentemente, se incorpora em você não só como uma ideia que você tem, mas como um novo aspecto da sua personalidade. Inclusive os piores, inclusive os filósofos com os quais você não concorda de maneira alguma, são aspectos seus, porque nós temos aspectos antagônicos, sempre temos. Tá certo? E não adianta você odiá-los, quanto mais você odeia, mais estão lá. Você tem que absorvê-los num conjunto maior, mas aquilo tudo continua ali, no sentido que diz Santo Agostinho que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Então, se você não quer saber o vício, não quer nem olhar para ele, você tem tanto horror dele, bom, você não vai poder pensar sobre ele, não vai poder absorvê-lo e nem compreendê-lo, tá certo? E muito menos você resgatá-lo como um fornecedor de energia, né? Daí prossegue aqui o Victor Madeira. É exatamente isso que procuro fazer. Nisso estou concentrado, apoiando-me em todos os exercícios que o professor tem indicado, tentando alcançar a justificação da conclusão do que já foi por ele investigado. Então, note bem, não se trata de argumentação. Trata-se, em primeiro lugar, de uma meditação. Quer dizer, você contar para você mesmo a sua própria história. Você lembrar, né, é muito mais uma operação de memória do que uma operação de raciocínio. E, vamos dizer, de memória que envolve imaginação e afetividade também. Mas sem isso você não vai conseguir absolutamente nada. Fica o alerta, não podemos pretender estabelecer um modus operandi quando ainda não somos capazes de investigação filosófica e antes mesmo de aprender, de assimilar o modus operandi do mestre, o que inclui, acima de tudo, e conforme suas próprias palavras, o espetáculo da verdade. Sim, você tem toda a razão. Quer dizer, eu não estou contando essa história aqui à toa, para dizer, olha quantos livros eu li, olha como eu sou bacana. Não é isso, não. Se bem que ler tudo isso aqui, o cara se quer ser um filósofo, ele tem que ler isso aqui, tem que ler muito mais do que isso. E não é só ler. Note bem, quando eu estava lendo comunista, lendo livros sobre comunismo, eu estava lá no Partido Comunista. Quando eu estava lendo os caras do teatro, eu estava lá estudando teatro. Quando eu estava lendo, vendo os filmes, estudando cinema, eu estava lá, né, trabalhando nisso. Né. Quando comecei a ler os negócios da psicanálise, eu fui lá e deitei no divã, falei um bocado de besteira, eu vi um bocado de besteira, né, durante muito tempo. Então, em todos esses casos, eu procurei, na medida do possível, né, quando eu estava nesse negócio da New Age, essa coisa, eu estava, arrumei um emprego na revista Planeta, eu estava metido com esses camaradas o dia inteiro, estava lá entrevistando ectoplasmas, né, e assim por diante, para você absorver a atmosfera, tá entendendo? Não tenha medo de se contaminar, não. Contaminar você vai de qualquer jeito, tá entendendo? Então são relações públicas do além, né? Quer dizer, procurava complementar, vamos dizer, as leituras tal, com alguma experiência vivida, com alguma identificação com as pessoas, identificação parcial com as pessoas que estavam envolvidas naquela coisa. Agora, o que me espantava era a capacidade que as pessoas tinham de se fechar dentro desses universos. Ou seja, como um ator que ele tivesse representado um personagem uma vez, ele nunca mais conseguisse sair de dentro daquele personagem. Ele representou Otelo, ele virou Otelo, matou a mulher e assim por diante. Né? Isso é claro que é uma espécie de loucura. Né? Quer dizer, o medo de contaminar, uma pessoa tem. Quer dizer, elas já discordam de cara, não querem aqui, não querem saber. Tá? Então você não vai compreender. Né? Outro entra e se deixa comer pela coisa. Né? Mas se você tiver na sua cabeça essa imagem do teatro e do ator, é um teatro, mas a representação tem que ser sincera. Isso é que é importante. Ela é sincera, mas ela não é total. Quer dizer, o que você está representando ali é um aspecto da sua própria personalidade que corresponde esquematicamente ao personagem. Mas não é toda a sua personalidade. E essa é a diferença entre o ator e o personagem. O personagem tem aquilo e mais alguma coisa. Parece que o personagem tem somente aquilo. Né? Leonardo Germano, me inscrevi semana passada no curso online de filosofia. Ouvi a primeira e segunda aula, além da aula ao vivo do sábado, que acompanhei atentamente. Não sei como proceder, já que começo com algum atraso o curso. Isso não tem nenhum problema. Por minha conta, enquanto não sei a resposta exata, vou proceder assim. Ouvir cada aula atentamente desde a primeira, sem me importar quando chegarei a alcançar os demais alunos. Exatamente. Ninguém está com pressa aqui. Fazer os exercícios propostos de acordo conforme vão sendo solicitados. Ouvir ao vivo as aulas que vão sendo agendadas, ainda que não tenha muita ideia do que está acontecendo. Neste caso, obviamente, vou permanecer em silêncio até que eu esteja no mesmo estágio, no sentido de haver cumprido com o programa até o presente momento dos demais alunos. Vou tentar entrar em contato com algum aluno que já esteja participando do curso e pedir ajuda. É exatamente isso que tem que fazer. Quer dizer, se você assiste a aula atual, você tem a ideia de várias coisas que você não está compreendendo perfeitamente. Então você vai tentar rastreá-las. Você pode rastrear ouvindo as outras aulas, mas como é que você vai saber em que aula precisamente que eu falei daquilo? Você não sabe. Então você pergunta para alguém. A pessoa te dá a dica, olha, isso está na aula tal, está na aula tal. Ou, ao contrário, ela mesma te explica. Minha preocupação fica mais por conta das eventuais dúvidas que vão surgindo no decorrer das aulas. Não sei exatamente se envio as perguntas na medida em que essas dúvidas vão surgindo ou se espero efetivamente estar em dia com as aulas. Não, manda já. Se for alguma coisa que já está respondida em aulas anteriores, eu indico isso, repito a explicação. Ó, a repetição aqui não tem nenhum problema, ao contrário, até ajuda. O Leonardo Germano também me manda o seu exercício do necrológio. Gostei muito, está muito bem feito isso aqui. Agora, no instante que você faz o necrológio, você já é aquela pessoa de algum modo. Tá certo? Lembra o que eu estava dizendo no começo dessa aula? Que você mesmo não se conhece, a não ser pelo aspecto teleológico. Quer dizer, você vem de um passado no qual você conserva o seu sentimento de identidade intacto desde o primeiro momento, mas é só um sentimento. Você realmente, a cada instante, você só conhece um pouquinho de você mesmo. Você não pode lembrar de tudo. E, no entanto, tudo isso de que você não lembra é verdadeiramente você. E é este todo que você foi, continua sendo e será, é o que aparece no sentimento do eu. Quer dizer, você só tem a unidade de um sentimento que, na verdade, é como se fosse, não propriamente um sentimento, mas um ato de vontade que está se dirigindo à consecução da sua meta. Este é o seu eu verdadeiro. Agora, note bem, este eu inteiro que você não conhece, que você só conhece sob a forma, vamos dizer, por assim dizer, do sentimento e da decisão de ser você mesmo, isto é o que Deus sabe de você. Este eu é verdadeiro. Os outros que você vai vendo ao longo do tempo são apenas aspectos momentâneos que passam. Tá certo? As suas ideias que estão passando pelo seu cérebro agora, elas vão passar. Não é isso? Agora, este eu profundo, verdadeiro, que você só apreende com este, mediante este sentimento, este é o verdadeiro, este é o efetivo. O resto é realmente a ilusão. Então, quando as pessoas dizem que o eu é uma ilusão, falam, não, elas estão se referindo à imagem de eu. Mas, o eu verdadeiro não é nenhum, não é ilusão de maneira alguma. Agora, curioso que nós, por mais que as nossas ideias passem, os nossos estados passem, a gente mantém este sentimento de unidade. Ou seja, em profundidade nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos, mas nós não conseguimos dizer isto, porque isto não é... Para dizer, precisaria transformar num pensamento nosso, mas não se trata de conhecer um pensamento, sim de conhecer a realidade. Mas, lembre-se que nada no mundo você conhece também a não ser desta maneira. Tudo o que você vê, tudo o que você pensa é sempre fragmento. Mas esse fragmento remete a uma totalidade que você não está vendo, mas que você sabe que está ali. Como é que você sabe? Digo, este é o maior mistério do universo. Quer dizer, você percebe individualidade porque você é uma. Então, nós, o nosso maior poder cognitivo é a nossa própria identidade. Não é as sensações, não é o cérebro, não é o pensamento, não é nada disso. Tudo isso são instrumentos que você usa. Agora, tão logo a pessoa começa a descobrir isso, ela tem mania de grandeza, então ela pensa que essa subjetividade dela é tudo. E que contém tudo. Fala, não, contém muita coisa, mas não contém tudo. Não, por quê? Porque logo do lado tem uma outra subjetividade que sabe o que você não sabe. Então, esses bilhões de pessoas que existiram, estão existindo e continuarão existindo, todas elas são reais. E nenhuma delas é você. Você não abarca nenhuma delas. Eu disse, o que você abarca como totalidade é o processo histórico, porque o processo histórico vai acabar um dia. Ele começou num certo dia. Tá certo? Na verdade, ele vive da sua própria extinção. Os elementos de descontinuidade na história são uma coisa fantástica. Tá certo? E, em vez de ele conter os seres humanos, não, ele só contém os seres humanos no seu aspecto terrestre imediato, mas não contém os seres humanos na sua verdadeira dimensão. A duração de uma alma humana é ilimitada. A pasca da história é limitada. Aqui, Cristiano Canezinho Barbosa pergunta, qual seria um bom livro para o estudo da lógica clássica? Elements de logique classique, de François Chénic. Chénique. François Chénic. Elements de logique classique. Se você não sabe em francês, aprenda. Não tem tradução disso. Se alguma alma caridosa que sabe bastante francês quiser traduzir este livro, eu arrumarei um editor. Telmo de Araújo pergunta: seria possível contribuir para os livros do Mário Ferreira dos Santos a mais longo prazo, sem estar no primeiro grupo? É claro que é. Nós vamos, esse negócio ainda vai continuar muito. Aliás, daqui a pouco, quando terminar a aula, vou ter um bate-papo com o pessoal dos grupos, né, do Mário Ferreira dos Santos e Estudo Estratégico. Alexandre Magno: já percebi que os ateus e os agnósticos adoram se denominar imparciais e objetivos. Qualquer divergência feita por uma pessoa religiosa já é desacreditada com o pensamento resultante da mera fé. Isso é de uma estupidez fora do comum, né? Aí tem um filósofo católico chamado Jean-Luc Marion, ele diz o seguinte, ele diz: olha, nenhum conflito entre religião e ciência seria possível se elas não estivessem discursando no mesmo terreno, que é o terreno da razão. O que é o Cristo? O Cristo é o Logos Divino, meu Deus do céu. E nos Evangelhos, São Paulo diz claramente que você tem que estar preparado para você discutir, argumentar e provar. Então, esse negócio de fé é um fetiche, tá entendendo? Quem inventou essa coisa da fé no sentido moderno foi Kant. Isso aí não vem da doutrina católica, não. Minha questão é: existe uma correlação necessária entre ateísmo, agnosticismo e concepções éticas, como, por exemplo, o utilitarismo? Percebi que todos os ateus e agnósticos que eu conheço são utilitaristas. E utilitarismo é o princípio de que é bom aquilo que torna feliz o maior número de pessoas. Tá certo? Mas é claro que o utilitarismo não é uma doutrina filosófica, ele é apenas um quebra-galho, porque o que é a tal da felicidade? Se eu achar que felicidade é levar martelada na cabeça, eu vou querer dar martelada na cabeça do maior número de pessoas. Então, o utilitarismo não é um critério filosófico real, ele é um critério empírico, um critério prático, que, no fundo, nós não podemos rejeitar. Como critério prático, ele não está errado. Claro, se você puder deixar duas pessoas felizes, é melhor do que você deixar uma só. Se puder deixar três, é melhor do que deixar uma ou duas. Mas a resposta é: e daí? A que você está se referindo, né? No que consiste essa felicidade? Quer dizer, este seria o problema da ética. Esse aí, o utilitarismo é como a Ayn Rand. Não é um sistema ético. É, vamos dizer, um critério prático. É um sistema de autoajuda, na verdade. É uma justificação que você oferece para você se sentir melhor. Quer dizer, estou querendo o maior bem para o maior número. O que é o maior bem para o maior número? Não sei. O Michel Foucault achava que o maior bem é entrar num clube de estado masoquismo e levar chicotada. É isso que nós vamos espalhar para todo mundo? Quer dizer, qualquer discussão ética, em primeiro lugar, ela tem de partir sobre partido do que se chama reflexão completa. Quer dizer, se você não se volta para as suas primeiras experiências do certo e do errado, você nunca vai entender nada. Quer dizer, porque discutir noções éticas em abstrato, isso aí é coisa de vagabundo, tá entendendo? Isso aí não se faz, porque toda questão filosófica isso vale, mas principalmente aquela que diz respeito à conduta moral. Aí você nunca está discutindo na esfera meramente teórica, mas você está discutindo ideias que vão ter consequências. Então, aí você, principalmente aí, você nunca tem o direito de falar em abstrato e assim, em nome de uma mera função social de filósofo que você exerce. Você tem que falar de coração na mão, com toda a sua pessoa e com toda a responsabilidade. Você tem que responder pelas suas ideias éticas. Na verdade, elas têm que ser a tradução do que você está procurando fazer realmente na vida. Não é isso? Então, é muito fácil você falar do certo e errado genericamente. Mas o problema é que justamente o certo e errado genérico jamais existem. Hein? O certo e errado só vão aparecer no plano das ações concretas. Porque o resto é tudo teoria. Uai, em teoria, tem algum problema você pensar uma ideia errada? Não, não tem nenhum problema. Você pode pensar o resto da sua vida. Desde que você não acredite nela. Nós pensamos muita coisa na qual nós não acreditamos. Mas, então, no momento em que esse pessoal usa esse tipo de coisa, não, você está falando em nome da sua fé religiosa, você está fora da, fora da discussão, você tem que dizer, prove isso. Prove que o que eu estou dizendo é um elemento de fé. E o que você quer dizer com fé? Então, a pessoa não tem a menor ideia. Se ele próprio define fé como crença cega, você tem que dizer, olha, isto não é uma definição, isso é apenas um insulto. Porque isso não corresponde ao exercício efetivo da fé que a gente vê nas religiões. Olha, esse é um teste, hein? Eu já fiz esse teste. Você pergunta para 100 crentes. Deus geralmente atende às suas preces ou ele não atende nunca? Ele vai dizer, olha, ele atende quase sempre. Agora você pergunta para 100 socialistas. O socialismo atendeu às suas expectativas? 100 vão dizer, não atendeu, mas atenderá. Então isso é a fé. Então, quer dizer, você pode dizer, olha, eu conheço esse negócio por experiência, e você não tem experiência nenhuma. Então, o que você está fazendo é acreditar que se você tivesse fé, seria assim o assado. E isso aí é o quê? É um ato de fé, é uma hipótese na qual você está apostando, você está chutando completamente. Na aula passada, você aqui, José Márcio, você sugeriu uma sequência para a leitura dos livros de Aristóteles. Eu gostaria de saber se é possível fazer o mesmo com os livros de Platão. Olha, com relação a Platão, vamos dizer, mais ou menos a cronologia dos escritos é conhecida. E há uma certa vantagem em seguir essa cronologia. No caso de Aristóteles, a cronologia é bem mais duvidosa. Mas no caso de Platão, eu acho que as conclusões gerais seguidas em quase todas as edições de Platão são perfeitamente válidas, né? Mesmo porque, vamos dizer, alguns diálogos, eles supõem, de certo modo, a leitura dos anteriores. É fácil você ver que você não vai poder entender direito a República se você não entendeu, não leu outros livros antes, ou principalmente as Leis, que é o mais difícil, e a culminação da obra de Platão. Então, você procura em qualquer edição boa de Platão, por exemplo, você tem a edição da Pleiada, agora saiu uma edição americana com um volume único, né? Eles seguem mais ou menos essa ordem cronológica e eu recomendo que você siga. Então, principalmente no caso de Platão. No caso de Aristóteles, toda tentativa de você rastrear a biografia de intelectual de Aristóteles tem falhado, né? Desde a famosa tentativa do Werner Jäger. Nós não sabemos qual foi a evolução intelectual de Aristóteles, nós só temos pedaços, tem um pedaço aqui, um pedaço lá, um pedaço acolá. Mas no caso de Platão, toda a obra dele tem um fundo autobiográfico. Ele está falando de pessoas que ele conheceu, em parte ele conta a história, em parte ele inventa, tá certo? Mas esse fundo autobiográfico está lá permanentemente. Então, por isso, daí a conveniência de ler em ordem cronológica. Atos Barbosa Lima. Eu estava lendo e relendo o manifesto do Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros, e me surgiu a pergunta, como foi essa passagem daquele Mário da dialética trágica dos primeiros escritos para o Mário escolástico? Olha, isto é um mistério. Eu já me fiz essa pergunta mil vezes e não encontro resposta, porque o Mário teve aquele estalo da filosofia concreta e, de repente, ele começa a escrever num nível que não, é incomensurável com o anterior. E de repente, ele aparece conhecendo autores que, na primeira fase, ele não dá sinal de conhecer. Por exemplo, essa escolástica portuguesa, os escolásticos inteiros, ele dá a impressão que ele leu tudo isso num ano, porque ele não cita nada anteriormente, né? E é curioso, tudo isso aconteceu tão rápido que o próprio Mário, ele nunca teve tempo de fazer o que eu estou fazendo aqui, quer dizer, rastrear o caminho de volta. Tanto não teve que ele às vezes tenta, nos livros da fase final, ele tenta reenxertar, reaproveitar nos textos dos livros da juventude, mas modificando-os ao ponto de botar sim onde estava não, né? Quer dizer, ele está aproveitando como se fosse apenas a carcaça do texto e botando outro outro conteúdo lá. Quando o melhor seria esquecer tudo aquilo e escrever tudo de novo, né? Mas, olha, de qualquer modo, vamos dizer, a produção intelectual do Mário é uma tamanha mixórdia, né? Que não deu tempo dele parar para pensar o que ele estava fazendo, não deu tempo mesmo. Então, eu estou com 63 anos agora, o Mário morreu com 62, né? E agora que eu estou começando a pensar essas coisas, refazer o passado, não deu tempo de fazer isso. Telmo de Araújo, não estou na força-tarefa para a edição dos Mário Ferrando Santos, mas gostaria de saber se os livros avulsos, como Curso de Oratória, Retórica e Convite à Filosofia, serão publicados. Em princípio, não, porque eles não fazem parte da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Quer dizer, tem vários livros que ele escreveu antes e outros que ele escreveu ainda já na segunda fase, mas que não fazem parte da enciclopédia. Sobretudo esses livros de ordem prática, livros que seriam quase que de autoajuda, como Curso de Oratória e Retórica. Então, em princípio, nós não vamos mexer com isso agora. Mas, terminada esta primeira batalha, não custa voltar atrás. Alexandre Ribeiro, tem aqui uma introdução, vou pular. Para mim, que tento emergir de uma cultura que só concebe o conhecimento como algo na consciência, gerado a partir de uma relação sujeito-objeto, é difícil conceber a teoria do conhecimento que, em suas apostilas, leio com a máxima atenção consigo. O conhecimento como algo que está em tudo, como uma troca de informações, acessível, se bem entendi, até uma pedra, em união indissolúvel com o ser, tudo isso é novidade para a minha ignorância. O senhor poderia discorrer um pouco sobre o tema? Bom, esse é um tema, para se dizer, schellingiano, né? Quer dizer que entre o mundo e o espírito humano existe uma espécie de complementaridade. Você não pode dizer que existe conhecimento somente na mente humana. O conhecimento, se estiver somente na mente humana, então cairia no negócio do o império da mediação discursiva. Aliás, até a expressão mediação discursiva já é meio um pouco vigarice, porque se é mediação é porque tem algo do lado de lá. Mas se é onipotente e se desapareceu, se a mediação é onipotente e desaparecer o referendo, não há mediação alguma, só há o discurso, na verdade, né? Então, qual é efetivamente a relação que existe com o objeto? Bom, a relação é a seguinte, é que cada objeto que existe, ele contém conhecimento em si mesmo. Por exemplo, vamos dizer, os objetos de qualquer ciência, eles são depósitos de conhecimento. Quer dizer, todas as leis da mineralogia estão nos minerais, todas as leis da botânica estão nos vegetais, e assim por diante. O que nós fazemos é puxá-las de lá de dentro com maior ou menor acerto. Tá certo? Então, notem que quando as próprias ciências da natureza caíram nesse negócio dessa nova epistemologia do Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc., Popper, acabou a noção de ciência. Tá certo? O que há apenas, vamos dizer, um consenso acadêmico. Então, hoje nós concordamos em pensar assim. Amanhã podemos pensar outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então, isso quer dizer que você não pode mais falar sequer de progresso, porque a qualquer momento tudo pode ser derrubado de novo. Tá certo? Então, não há mais diferença entre as ciências e qualquer outra discussão. Mas, ao mesmo tempo que eles mesmo reconhecem isso, ao mesmo tempo eles se arrogam à autoridade de ser quem tem a capacidade de nos dizer o que que a realidade é ou não é. Tá certo? Então, é como se dissesse, leis científicas não existem, tá certo? Mas tal e tal coisa vale porque é uma lei científica. É isso que estão fazendo agora, quer dizer, tudo isso virou uma palhaçada. Luciano Garrido, o senhor nos orientou para que nos deixássemos levar pelas obras literárias como num sonho dirigido, sem permitir que a nossa análise crítica interfira nessa experiência. Mas sabemos que todas as artes, de um modo geral, a literatura em particular, apelam para os nossos sentimentos e emoções, de modo que muitas vezes podemos ser levados a nos identificar erroneamente com personagens que, no contexto da história, assumem uma posição existencialmente falsa, ou seja, uma visão do mundo completamente fora da realidade. Essa sedução sentimental, digamos assim, não seria justamente o elemento que nos faz cautelosos dentro da experiência literária, despertando nossas defesas críticas? Assim, não seria necessária também uma espécie de educação sentimental, a maneira de Flaubert, que nos deixe imunes aos apelos emocionais dos nossos instintos mais baixos? Fala, não. Não, porque, quer dizer, tanto os personagens quanto as obras em si, como eu disse, elas se desenvolvem como aspectos da sua personalidade, mas não são os únicos aspectos. Você vai combater um com o outro. Está entendendo? Quer dizer, eles, de certo modo, se neutralizam uns aos outros, se neutralizam e se equilibram. Então, a gente não precisa, vamos dizer, uma defesa crítica aí não, realmente não seria conveniente e nem necessária, a não ser que você, vamos dizer, se deixe hipnotizar pelo personagem ao ponto de se transformar nele. Mas não precisa ler tanto, nenhuma obra com tal profundidade, com tal devoção assim. Né? Leia exatamente como o ator que vai representar aqueles papéis. Terminado o espetáculo, você volta a ser você mesmo. Não tem nenhum perigo. O perigo é o seguinte, é quando as pessoas leem pouco. É? Então, cria verdadeiras obsessões. Mas você vê que, para eu me dedicar, você vai ver aqui na minha lista, para eu me dedicar profundamente a algum autor em particular, eu só fui fazer isso com 30 e tantos anos. Quer dizer, que foi, para dizer aqui, um ano de Kant. Quer dizer, fiquei um ano lá girando em torno do Kant. Mas eu já tinha muita, como é que se diz? Muita bagagem anterior. Então, por mais difícil que fosse eu me livrar do Kant, não é isso? Eu não tinha que ter medo de me identificar com ele, pensar como ele. Porque eu sabia que eu pensava como ele em certas horas, depois eu voltava ao normal. É? Aqui, Leonardo Souza pergunta mais ou menos a mesma coisa. Não sei se entendi bem, mas você não sugere que nos colocamos no lugar dos autores quando os lemos sem medo de sofrer uma contaminação. Li certa vez algum texto do João Pereira Coutinho com o ator Jeremy Brett, que interpretava Sherlock Holmes maravilhosamente, literalmente enlouqueceu com a sua entrega ao personagem. Parece que não conseguiu se desvencilhar do papel de detetive e voltar a ser ele mesmo. Que mandou? Hã? Ele ficou 10 anos fazendo só Sherlock Holmes, porque que ele quer? Hã? Porque não fez outras coisas também. Jeremy Brett era um ator esplêndido, esplêndido. O que ele fez ali com Sherlock Holmes é um negócio inacreditável. Né? Eu acho que ele chegou realmente a acreditar que ele era o Sherlock Holmes. Mas eu não recomendaria que ninguém fizesse isso. Você vê aqui o Sean Connery no começo, né? Ele, o maior sonho da vida dele era se livrar do James Bond, ele não aguentava mais aquela porcaria. Então, quer dizer, de fato não é bom você insistir muito num só personagem. Marra Signorelli, como faz os filósofos inteligentes, mas mal intencionados, para não cair no seu próprio veneno? Eles caem, eles acreditam em tudo. Exatamente como, né, é o caso do Jeremy Brett, o cara se identificou com o personagem. Quer dizer, você vê, quando você vê a história de camaradas como Wittgenstein, Lacan, Michel Foucault, você vê que são todos um pouco loucos. Às vezes muito loucos. São pessoas anormais, ruins, mas perversas, entendeu? Precisamente por causa disso. Quer dizer, eles entraram realmente naquele universo e se desconectaram do, vamos dizer, do fundo indizível. Por quê? Porque dentro daquele universo linguístico deles eles têm mais segurança. Uma vez eu tá discutindo com um desses pós-estruturalistas e apelei para ele, dizendo, mas você sabe certas coisas, porque você viveu isso, você viveu aquilo, papai. Ele respondeu, eu não desço do meu universo linguístico. Falei, ah, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, pô. É? Então fica aí, né? Mas fica pairando, né, num negócio, vamos dizer, num mundo sem pé, tá certo? Então, o que você está falando não, vamos dizer, não tem realmente nada a ver com aquilo que você é, com o que você sabe. Então, ou nós entramos no seu universo linguístico ou nós ficamos fora. Eu recomendo que todo mundo fique fora. Ou então, entre e saia. Você pode entrar. Agora, o problema com esses camaradas aqui, não dá para refazer a experiência interior deles. Vamos dizer, às vezes você chega na impossibilidade absoluta. Você diz, isto que ele está falando, dá para pensar. É? Mas não dá para você ver, para você sentir, não dá para você acreditar. E ele também não acredita. Ou pelo menos, ele só acredita no momento que ele está falando. Quer dizer, não é sério, ele não está assumindo responsabilidade pelo que está dizendo. Então, aí se torna como se fosse, vamos dizer, uma brincadeira. Se torna realmente como se fosse um conto, uma história que ele escreveu. Ele acredita enquanto está escrevendo, enquanto está envolvido naquilo. Terminou, pôs o ponto final, ele, né, volta a ser ele mesmo. Mas para um filósofo não é assim. O filósofo tem que falar com toda a seriedade. O filósofo tem que ser o personagem da sua própria história, ué. Senão não haveria diferença entre filosofia e ficção. Esses camaradas são todos ficcionistas, eles. Por exemplo, quando Wittgenstein diz, né, quando você morre, acaba o mundo. Eu digo, ah, é, vivencie isso se você puder. Ou quando ele diz que ninguém observa a sua própria morte, quando tantas pessoas observaram. Falou, ah, por exemplo, se eu quero saber se alguém observa a nossa própria morte, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu passo pela experiência, ou eu tenho que perguntar a quem passou. Como é que eu posso, por mim mesmo, por uma canetada, afirmar uma coisa dessa? Quer dizer, ele não tinha interesse em saber do que ele estava falando. Então, por que ele não foi procurar? É? Será que ele não sabe que existem milhares de relatos de ressurreições, etc, etc? Será que ele não ouviu a história de Lázaro, pelo menos na Bíblia tem a referência? Então ele tem que saber se é assim ou se não é assim, mas ele não quer saber. Ele quer que seja assim porque é a onipotência do discurso. Falei, está falado. Quer dizer, isso aí é. Quando as pessoas começam a agir assim, quer dizer, a sua palavra, a sua sentença se torna como se fosse uma fundação do novo universo, quer dizer, o universo começa a existir a partir daquela frase. É evidente que o cara não está bom da cabeça, meu Deus do céu. Gracinha pergunta. Aquela frase a respeito de hegemonia me parece duas coisas a partir do que vejo acontecendo nos dias atuais. O tal grupo hegemônico que diz representar a vontade popular ou de uma determinada categoria não seria uma representação explícita da mentalidade revolucionária, que se acha proprietário da verdade? Não, a categoria da verdade não existe. Só existe o discurso. Eles não se acham proprietários da verdade. A verdade não interessa para eles. É um jogo entre diferentes discursos. Um discurso se torna hegemônico. Para saber para que eles se acreditassem detentores da verdade, seria necessário que eles acreditassem que existe algo fora do discurso, ao qual o discurso se refere, pois é precisamente isso que eles não acreditam. Agora, nós podemos, de certo modo, a contestação máxima disso aí é você dizer o seguinte: mas peraí, mas você vai conquistar a hegemonia, mas você vai conquistá-la realmente, ou seja, fora do discurso ou só no discurso? Você diz, não, eu quero alcançar isso no plano do discurso, mas não do meu discurso, e sim no discurso da sociedade. Ah, então há uma relação entre o seu discurso e algo que não é ele, que é o discurso dos outros. Então você quer que o discurso dos outros se torne realmente submetido ao seu, ou que é apenas proclamar no seu próprio discurso que você domina o dos outros? Você quer dominar realmente ou só no seu próprio discurso? Então, veja, o referente é inevitável, não tem como você escapar dele. Você aboliu o referente, é assim, é da boca para fora. Não é uma experiência interior que você possa fazer. Então, você tente fazer um discurso sem referente algum. Digo, não é possível. Eu já tentei, não dá para fazer. Dois, os clamores populares a respeito da salvação do planeta, do aquecimento global, da vacina, da H1N1, da religião ecológica, são parte dessa empolhação hegemônica? Certamente. Tudo isso é criação de um interesse retroativo. Então, você imagina depois que você espalhou milhões de vacinas por aí para um treco inexistente, né? O que que os vacinados vão dizer, hein? Eles vão admitir que foram feitos de trouxa? Jamais, eles vão defender a vacina. Então, tudo isso é muito esquizofrênico. É esquizofrênico, é vigarista, é maligno, é estúpido, não merece respeito. Né? Olha, eu repito para vocês, a mentalidade revolucionária é o maior flagelo que já aconteceu na história humana. Ela tem que ser extinta. Né? Ela tem que sair do rol das ideias humanas aceitáveis. Quer dizer, enquanto não fizer isso, não tem jeito, porque você veja, se o cara pode partir da afirmação, uma corrente política pode partir da afirmação de que ela detém o conhecimento certo e científico da realidade social objetiva. E dali a poucos anos ela mesmo está dizendo que não existe realidade social objetiva nenhuma, que é apenas discurso, e que nós vamos criar os interesses que vão nos justificar. E a corrente continua sendo a mesma, tem unidade, tem senso de solidariedade uns com os outros. Então é claro que isso é um bando de vigarista. Eles podem ser qualquer coisa, só tem um ponto que eles não desistem. Quem tá, tem que estar na hegemonia é eles. Você pode me perguntar, por que que você tem que ser hegemônico e não eu? Quer dizer, o pressuposto é sempre esse. O hegemônico sou eu. Então, é um negócio feito em benefício próprio, em malefício de todo, tudo mais. Agora, alguma vantagem secundária sempre pode oferecer. Você não pode fazer o mal absoluto. Então, algum benefício, pelo menos para você mesmo, tem que resultar daquilo. Então é por isso que esse pessoal fala assim, quando os conservadores e liberais que não entendem nada, são o maior burro de todo, né? Perguntam assim, mas o sujeito é comunista mesmo ou ele está nisso só por interesse? Eu falei, mas isso não existe, essa distinção não existe. Quer dizer, você está pensando que o comunista é um crente? Hã? Não é crente. Quer dizer, a crença dele já é internamente, já é em si mesmo a vigarice. Sempre foi assim e sempre será. Aqui, Leandro Diniz, qual a relação entre a perda do lastro experiencial e a perda da capacidade de reexperienciar a catarse de Aristóteles? Isso é fundamental. Pois é, vamos dizer, a catarse é uma experiência interior curativa, uma experiência que demole as suas defesas, né? E te mostra o seu erro, o seu pecado. Não é isso? De tal modo que a partir dali você já não é mais a mesma pessoa. Fala, olha, se o sujeito não tem contato nenhum com esse depósito do indizível, catarse não é possível. Por isso que você não pode curar uma pessoa dessa. Só tem uma coisa que cura esses fulanos, a total humilhação. Eu estudei isso quando às vezes eu humilho umas pessoas em público, entendeu? E a pessoa pensa que eu estou fazendo isso de maldade. Não é. Isso é terapêutico. Eu faço isso por terapia. Porque a única cura da mentalidade revolucionária é a humilhação. Repetida, repetida, repetida, fazer uma vez só não adianta. Que Deus dia me contaram que o sujeito bateu no requião. Né? Eu digo, o único problema é que fazem isso uma vez por ano. Se fizesse todo dia, ele curaria. Agora, uma vez por ano, ele esquece, ele inventa uma historinha, até já saiu dizendo que ali, não, o que importa é a força moral. Então, ele refaz a fantasia. Agora, se você humilhar repetidamente, o sujeito cai. Entendeu? Você vê que o Fidel Castro, agora ele ficou às portas da morte, né? Pela primeira vez ele encontrou alguma coisa que era mais forte do que ele, ele viu a luz, ele descobriu que o socialismo não funciona, ele descobriu que não é para sair por aí matando homossexuais, e descobriu que a Ahmadinejad já não é uma besta quadrada. Eu digo, olha, três verdades assim em poucas semanas é um negócio fantástico. Né? Foi porque o sujeito caiu, né? Então, quando cai do pedestal, você descobre muita coisa, mas às vezes você tem que ser forçado a isso. Quer dizer, normalmente, quer dizer, essa experiência catártica, né, um cristão procura isso o tempo todo. Né? Ele está se enganando, está lá envolto no seu pecado, na sua vaidade, essa coisa, de repente ele percebe toda aquela coisa e ele cai. Fala, pô, mas eu sou um palhaço, uma besta quadrada, meu, eu fiz tudo de novo. É isso. A gente tem essa experiência várias vezes, né? Agora, esses camaradas, eles pararam, eles, como é que se diz, cristalizaram. Então, o que você tem? Você tem que quebrar a casca. Então, não adianta discutir política com o cara, não se trata de política. Tem que chegar para o sujeito e falar, eu não sou contra a sua política, eu sou contra você. Ah, mas o socialismo não interessa o socialismo, o socialismo pode ser até uma beleza, você é que não presta. Entendeu? E vai um por um, tem que pegar um por um. Leandro Guimarães. Há relação entre o conteúdo existente por trás de um texto e o conhecimento individual indizível? Sem sombra de dúvida. Você tem que chegar naquele indizível. Claro que tem que levar sempre em consideração o negócio do Marcel Guerroux. Quer dizer, você não pode falsificar o texto para adivinhar um indizível do cara. Não, não, não. Você tem que fazer toda a análise do texto e ir penetrar um pouco além dele. Você tentar conhecer o autor pessoalmente, como ser humano real. Porque também ele pode se esconder atrás da sua identidade de professor, etc, etc, e camuflar tudo. Tá certo? Muitos fazem isso, mas muitos não fazem. Muitos escrevem de coração na mão. Quando você lê Leibniz, você vê o homem de uma sinceridade total, né? Eu não vejo Platão camuflando nada, nem Aristóteles. Não, a gente não vê isso, né? São Tomás de Aquino, mas tem outros que camuflam. Descartes camufla. Descartes é cheio de véus, né? Então você tem que... Ah, esse cara está mentindo, tem coisa atrás. Mas a coisa que está atrás deve ser uma coisa verdadeira. E eu fucei, fucei, fucei e falei, esse cara está tremendo de medo do demônio. É esse o problema dele. E todo esse universo dele sai, é uma imensa camuflagem. Ele está achando que está enganando o demônio, mas está enganando a ele mesmo. André, eu gostaria muito, e acho que é de interesse, que o senhor falasse mais sobre os seus modos de estudo dessa bibliografia. Onde, quanto tempo, alguma dica de método para ter comparação. Se iniciar o estudo com um problema, se o problema é algo específico, se é estudo de uma escola, coisa assim. Bom, você vê pela própria narração que eu fui, vamos dizer, pela absorção de sucessivas atmosferas culturais. Então, é claro que o livro que eu li era somente uma parte da atmosfera cultural geral. Agora, algum método específico para ler o livro? Bom, durante algum tempo eu segui o método Adler, depois esperei que o método. Alguém me perguntou, falou, não, não vai dar tempo para praticar o método Adler. Eu falei, mas não precisa. Porque você faz uma vez, faz duas vezes, três vezes, aquele negócio começa a acelerar dentro de você. Ele aumenta a sua capacidade de percepção. Então, por exemplo, quando ele diz, você vai marcar, né, todas as palavras fundamentais, as palavras que se repetem ao longo do livro, que, portanto, são os eixos em torno do qual está correndo a discussão. E, bom, às vezes é assim, mas às vezes não é, né? Mas esta capacidade de você reter as palavras fundamentais, bom, não, na primeira vez você anota, segunda vez você já não anota mais, na terceira você já percebe imediatamente. Então, esse método, de algum modo, ele se automatiza e se intensifica. Então, você pode seguir o método Adler, claro. Depois você vai complementá-lo com outras coisas que vão aparecendo, vou dizer, espontaneamente para você. Leia 5 livros pelo método do Adler e depois, sem método nenhum. Você vai ver que o método já incorporou e ele mesmo se enriquece. Se enriquece a si mesmo, né? Também você não pode esquecer o seguinte, que a ideia do todo método visa algum objetivo e ele é explicado pelo objetivo. O método do Adler visa a criar, vamos dizer, um cidadão culto capaz de participar da vida democrática americana, com consciência do que está sendo discutido. Este é o seu objetivo? Não. Então, se não é exatamente esse o seu objetivo, então esse método não serve inteiramente para você. Você vai ter que adaptá-lo. Por exemplo, este aprofundamento existencial não faz parte do método do Adler. Mas o método do Adler é um degrau da escada. Ele te ajuda a chegar a isso, se você quiser, né? Então, por exemplo, você chegar a contemplar, por assim dizer, a forma mentes do filósofo que você está estudando, o estilo mental dele, né? Então você imaginá-lo como se ele fosse seu professor, está explicando, mas como se você estivesse vendo a pessoa, tá certo? E, vamos dizer, através da simpatia, da identificação profunda, feita, vamos dizer, com caridade, com amor ao próximo, etc., você chega a entender o que o sujeito vivenciou. Mas em outros casos, é por isso que eu estou falando, o problema não é o filósofo estar certo ou errado. O problema é que, em alguns casos, a camuflagem é tal que não tem nada mais embaixo dela, é só camuflagem. Então você não consegue chegar na experiência porque não há experiência. Não há vivência interior. Ou seja, os caras não acreditam realmente em uma palavra do que escreveram. Eles acreditam no momento em que escrevem. Porque a experiência deles naquele momento é a construção do esquema teorético. Mas existencialmente eles não acreditam em uma palavra daquilo. Eles não podem praticar aquilo. Não é que, ah, o sujeito é hipócrita, porque ele escreve uma coisa e pratica outra. Não se trata de hipocrisia. O que ele está escrevendo não é praticável por nenhum ser humano. Por exemplo, a tal da autobiografia do Descartes. Agora, Descartes não fez isso que ele disse que está fazendo e ninguém pode fazer. Por que que eu sei isso? Porque eu tentei fazer e vi que não dá. Tá certo? Do mesmo modo, esta coisa do Wittgenstein, que ele diz, né, quando você morre, acaba o mundo. E ao mesmo três linhas depois, ele diz que a contemplação do mundo como totalidade finita é o sentimento místico. Eu digo, hã? Mas você não tinha morrido? Hã? Nessa totalidade finita, você está lá vivo ou você está morto? Se está finito, você já morreu. Então, do que você está falando? Não é possível fazer isso. Você está entendendo que isso não corresponde a nenhuma experiência interior real. Isto pode ser pensado no sentido em que pode ser dito, mas não pode ser feito. Então, do que está falando? O que, que tem que responder para o cara? Cala a boca, burro, você não sabe o que está falando, pô. Então, note bem, não se trata de modos de estudo, nem de métodos de estudo. Né? Trata-se de... Porque estudo também, vamos dizer, é uma atividade quase profissional. Não é isso? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da formação de uma personalidade. Né? E, portanto, quando você vai ler essas coisas, você está tendo contato com outras personalidades, com outras pessoas. Lembre sempre disso, são pessoas vivas. Você está conhecendo o indivíduo, ele está deixando que você conheça o que vem dentro dele. E, de certo modo, é uma honra. Né? Tá certo? Então, você, quando absorve aquilo, você não está apenas adquirindo estudo, você está adquirindo, criando uma nova dimensão da sua personalidade graças à generosidade ou à intromissão desse sujeito que lhe permitiu conhecer os seus pensamentos interiores. Né? Especialmente aqueles que expressam esses sentimentos com muita sinceridade, com muita translucidez e sem medo de que você descubra o que vai dentro deles. É isso? Quando você lê um Santo Agostinho, um Platão, um Leibniz e tal, você está tudo aberto ali, não tem sacanagem, por assim dizer. E quando tem sacanagem, você também tem que agradecer a sacanagem. Falar, olha, mais um que me enganou, nesse truque eu não caio mais. Não tenha medo de se deixar enganar. Você vai te enganar uma vez, daqui a pouco você percebe qual é o truque que cai fora. Pensar besteira, você vai pensar de qualquer modo. Acreditar em coisa errada, você vai acreditar de qualquer modo. Agora, quer dizer, a pessoa que tem medo da experiência cognitiva, bom, então ela já não vai entrar nisso. Ela diz, não, eu tenho aqui uma alminha pura, né? Eu não quero me contaminar. Né? Você é que nem aqueles meninos lá que ficavam, aqueles caras que, como é que eles falam que escreviam? Né? Inventar um monte de mentira contra mim, daí terminava assim, in Jesu et Maria. Né? Que beleza, né? É lindo, né? O jeito me xinga em nome de Deus, porra. Mente em nome de Deus. Então, se você é uma alminha pura como aquelas, então eu recomendo o seguinte, nunca saia da sua casa. É isso. Né? Não olhe para ninguém, você pode ver uma mulher, pode ver uma perna de mulher, você vai ter a tentação. Entendeu? Então, fica dentro de casa. Tá? Agora, eu acho que não é o caso, certamente não é o caso de ninguém que veio aqui, que se vieram aqui é porque já estão, né, quem sai na chuva para se molhar. Então, todos nós vamos nos contaminar de todas essas coisas. Porém, é o método do Hahnemann, né? Você contamina homeopaticamente, isso equivale a uma vacinação. Agora, se você vai ler o sujeito e desde a primeira linha você já está bravo com ele, você não quer se deixar contaminar, fala, bom, então você escapou daquela contaminação naquele momento. Mas e as coisas que você leu e que você odiou, elas não ficam no seu subconsciente? É? E não é possível que você um dia acorde às 3 horas da manhã dando razão para o cara? É? Isso me aconteceu, por exemplo, quando eu estava lendo Nietzsche. Né? Eu não conseguia evitar a antipatia à primeira vista. Porque o cara dizia que ele era o anticristo. Né? Eu falei, ah, não, peraí, isso é brincadeira. Você vem com palhaçada para cima de mim. Que anticristo, coisa nenhuma. Eu sei que você é um coitado sifilítico. Né? Então, deu aquela antipatia. Porém, ele às vezes dizia umas coisas que eu, meses depois, eu falava, pô, mas ele tinha razão nesse negócio, isso é assim mesmo. Né? Então, daí eu tive que voltar ali com toda a simpatia e tal, para poder, né, absorver. Nietzsche também tem esse problema. Você consegue vivenciar muita coisa que ele diz, mas você só consegue vivenciar coisas separadas. Quando você tenta montar, vamos dizer, um sistema filosófico do Nietzsche e saber o que tem por trás, tem uma confusão dos diabos. Agora, na confusão, ele tinha uma sacação aqui, outra ali, às vezes geniais. Fabrício Henriques. Aulas atrás, o senhor mencionou que fez um curso de desenho. Isso também, fiz sim, na Escola Pan-Americana de Arte. Isso também o ajudou a moldar a sua imaginação? Sim, especialmente a minha imaginação erótica, porque tinha vários modelos peladas, lindas, maravilhosas, a gente ficava lá horas vendo aquilo. Então, povoou a minha cabeça de imagens maravilhosas. Mas, seriamente, a ideia de composição de estrutura, tá certo? Por exemplo, você perceber que quando você faz um desenho, você não desenha exatamente o que você está vendo. Tá certo? Porque o que você está vendo não são traços de lápis. Isso que você vai fazer é uma estrutura montada com traço de lápis e não montada com a impressão sensível. Então, você tem uma dupla tradução. Você tem o modelo, você tem o esquema que você concebeu baseado naquele modelo, e daí você tem o desenho. Então, na hora de desenhar, você fica pensando no quê? É no modelo, e não, é no modelo mental e não no modelo visto. O modelo visto é para você montar o modelo mental. Então, a tradução não é direta. E quando você fica observando e tomando medidas, etc., etc., é só para fazer com que o seu modelo mental seja mais meticuloso. Tá certo? Então, esse é o ponto onde muitos estudantes de desenho falham no começo. Né? Eles prestam atenção demais no objeto, no modelo, se bem que algumas eram tão bonitas que a gente tinha vontade de só ficar olhando e não desenhar coisa nenhuma. Né? Presta atenção demais no modelo vivo, tá certo? E não conseguem conceber o seu modelo mental, que é o que você vai desenhar efetivamente. Outra questão que tem é a seguinte: noto que o senhor possui conhecimento de livros que são publicados atualmente ou em passado muito recente, diversas áreas de interesse. De que modo ou meios o senhor obtém essas informações? Bom, então eu expliquei isso logo no começo. Quer dizer, você conhecer a ciência da bibliografia é fundamental. Se você sabe, por exemplo, a história de todos os livros que foram publicados sobre um determinado assunto e quais aqueles que influenciaram mais os outros, etc., quais os livros que geraram livros, e se você sabe essa lista inteira, você não leu o único daqueles livros, você já sabe muita coisa. Às vezes é mais importante você fazer isso do que você ler os livros. Né? Porque é aí que você vai saber o que você tem que ler, para não perder seu tempo. Então, os livros que você vê citados em outros livros, quando eles já começam a aparecer com muita frequência, tá certo? Então você vai ter que lê-los de algum modo. Não é isso? Agora, às vezes, não é que aparece com muita frequência, às vezes é porque aparece em contextos decisivos. Então, por exemplo, certos livros que têm a prova de alguma coisa fundamental e você precisa ter certeza sobre aquilo, você vai ter que ir atrás desse livro. E você tem que se deixar guiar, vamos dizer, pelo desejo de conhecer, pela pergunta que você está levando, e não pelos livros propriamente dito, né? Porque tem gente que até a pessoa gosta de ler, fala, eu odeio ler, pô, meu Deus do céu, se eu tivesse um sujeito que lesse essa coisa toda para mim e me contasse, eu ficaria gratíssimo. Não é isso? Então, muitas vezes me aconteceu isso, por exemplo, eu sei muita coisa do Zonde, né? Mas eu só li dois livros do Zonde, o resto foi o Dr. Miller que me contou. Tá certo? Muito melhor, né? Foi muito mais rápido. Então não é gostar de ler, você tem que gostar é do conhecimento, do saber, porque o saber vai se... E não de qualquer saber, daquele que vai se incorporar em você. Tá certo? Vai se constituir um aspecto da sua alma. Esse que é o negócio. É o que você vai ser como pessoa. Por isso daí o negócio do exercício do necrológico. Quem você quer ser? Você está entendendo? Em termos terrestres, evidentemente, não de alma imortal. Quer dizer, o que você quer deixar para os outros? Não é isso? Então, você fazer com que o seu trajeto nesta terra seja uma fonte do bem, da felicidade, do conhecimento, do equilíbrio para muitas pessoas. Né? Se é isso que você quer ser, então você está querendo fazer um negócio bom. Tá certo? E é isso que interessa. Porque a gente quando você vê, por exemplo, esse exemplo que eu dei hoje, né? Quer dizer que especulações que começam na área, vamos dizer, da linguística e da lógica, etc, etc, e que terminam nesta sacanagem da hegemonia, você tem que explicar isso para as pessoas. Porque elas estão vivendo isso e não sabem que é isto. Quer dizer, isso está determinando a vida de milhões de pessoas que caíram na arapuca sem ter ideia de onde estão. Você tem que avisar, ó, sai daí, meu filho. Né? Quer dizer, o interesse é esse, não é o estudo e nem mesmo o conhecimento em si. Acho que acabou. Mário Lucas. Eu gostaria de saber qual a abrangência do simbolismo expresso nas cartas do tarô. Poderiam ser aplicados com justiça na interpretação narrativa, né, da vida mesmo, ou não ter alcance? Não, não, daqui tem um alcance simbólico imenso, imenso, imenso. Tem um livro que saiu no Brasil, chama Os Arcanos, os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Um autor anônimo que a gente depois descobre que é um padre alemão. O livro é uma verdadeira maravilha. Né? Tirando a defesa descabida que ele faz do Kant no capítulo 2. E eu acho que ele é livre de uma utilidade extraordinária. O simbolismo tarô é muito baseado no negócio da alquimia e astrologia, quer dizer, é o mesmo simbolismo no fim das contas. Né? Sem o simbolismo astrológico, meu filho, não dá para entender é nada, nada, nada, nada. Porque aquilo é uma espécie de gramática do simbolismo religioso universal. Né? Oi. Miriam Macedo, onde vai dar um mundo em que professores explicam a impropriedade do uso da expressão "a situação está preta" como politicamente incorreta, ofensiva aos negros e prova de racismo? Aí é só falando como Edson Camargo: professor, a situação está afrodescendente. Então, uma vez eu expliquei para esses camaradas o seguinte: olha, eu peguei lá o simbolismo das cores na tradição iorubá. E vi que o preto ali simbolizava tudo que não presta, né? E o branco tudo que era bom, né? Será que os iorubas são racistas anti-preto? Quer dizer, o simbolismo das cores é universal, né? Quer dizer, o preto ou pode significar um negócio que é tenebroso, ou ele pode, quando ele é aplicado no sentido cosmológico, ele é aplicado no sentido de tudo que é, né? As trevas, pode ser o mal, o que é perigoso, etc. No sentido, vamos dizer, psicológico, ele pode simbolizar a abstinência e a humildade. Quer dizer, quando você se refugia, você vira as costas ao mundo, então imediatamente fica tudo preto. Então vai simbolizar a austeridade, o ascetismo, etc, etc. Por isso que as batendas dos padres são preto. E vai significar, como todo símbolo, ele tem, né, dois lados, tá certo? Mas você não vai escapar de um desses dois. Então, é isso aí, você não diga mais a situação está preta, diga a situação está afrodescendente e fica tudo certo. Então, bom, por enquanto é só. Eu vou prosseguir aqui para ter uma conversa com o pessoal do grupo do Mário Ferreira. Eu creio que já estão todos online, e depois com o pessoal do grupo de estudos estratégicos. É assim, é 10 minutos cada um. Se os outros quiserem continuar ouvindo, pode continuar. É? Nós vamos parar esse vídeo e começar um outro. Mas quem quiser ficar online, pode ficar.